Barbieri faz no seu elenco. É verdade, exatamente, porque o Bragantino joga na terça-feira contra o Talleres de Córdoba, lá na Argentina, na terça-feira pela Copa Sul-Americana, e exatamente por isso os seus jogadores principais estão sendo poupados até mesmo do banco de reservas. E Maurício. Quem? Pois não, Lessa. Não, pode concluir, depois eu acrescento. Não, eu só ia falar da premiação do Troféu do Interior, que são R$252 mil para o campeão e R$70 mil para o vice. Uma grana que, tudo bem, o Bragantino não precisa disso, né? Mas para Ponte Preta faz uma diferença, hein, Lessa? Ah, faz uma diferença muito grande aí no orçamento da Ponte, né? Eu ia chamar a atenção pelo seguinte, nós temos hoje aí o atual campeão do interior enfrentando o maior campeão do interior, né? Ponte Preta, com 6 conquistas, ela é a maior campeã do interior. E em 2015, a Ponte foi campeã do interior, estou até levantando aqui, e em 2019, se eu não estiver enganado, o Red Bull é que foi campeão em cima da Ponte Preta. Exatamente, jogando inclusive no Moisés Lucarelli a decisão. Então, exatamente. Ah, e ano passado o Bragantino já foi campeão em cima do Guarani, né? E o Bragantino em si já foi campeão paulista, mas não foi campeão. A instituição Bragantino, aliás, foi ano passado, né? Mas antes não tinha conquistado o título de campeão do interior. Perfeito. E só para lembrar, né, que o outro finalista será conhecido apenas amanhã, quando jogam lá no Jorgão, o Jorge Ismael de Biase em Novo Horizonte, Novo Horizontino e Ituano. O Novo Horizontino que não jogou as semifinais, porque teve a melhor campanha dos clubes do interior na primeira fase e ficou aguardando aí os duelos intermediários, digamos, e só entra agora na fase semifinal desta competição, que é importante sim. Muita gente despreza, muita gente diz, ah, mas o torneio do interior não vale nada, mas se a gente lembrar essa questão financeira e também a questão vaga na Copa do Brasil, que até para Ponte Preta é importante se ela se garantir já pelo Troféu do Interior. Por quê? Porque ela dependeria de ranking, caso não conquiste o título do Troféu do Interior, ou dependerá de ranking. Hoje, ela é a 16ª pela atualização do ranking. Claro que ele vai mudar muito até o final do ano, porque vão pesar conquistas estaduais, Copa do Brasil, Campeonato Brasileiro, e provavelmente muitas das equipes que estão à frente da Ponte Preta pelo ranking e que teriam vagas garantidas, vão se garantir, por exemplo, pelos campeonatos estaduais, por Campeonato Brasileiro e etc. Então, deve abrir uma vaga para a Ponte Preta, como vem acontecendo nos últimos anos. Mas, se ela conquistar já, também fica coisa bem mais tranquila, hein, Lessa? Sem dúvida alguma, né? E a gente falava aí da história, pesa muito a questão da hegemonia do interior, sim, por rivalidade. A Ponte é a maior campeã do interior com 6 títulos. Quem ganhou mais depois da Ponte Preta é o Guarani, com 5 títulos. Só que o último título do interior do Guarani foi em 74. Né? Campinas é a cidade que mais conquistou o título do interior, 6 da Ponte Preta, 5 do Guarani, 1 do Red Bull Brasil, são 12 títulos. Né? O 15 de Piracicaba é o terceiro com 4 títulos. Taubaté e Ferroviária com 3 títulos cada um vem na sequência. Há uma rivalidade, sim. Há uma história, sim, nesse troféu do interior, além da premiação e da vaga da Copa do Brasil, que precisa ser respeitada. Daniel Lessa, o catedrático da opinião na Brasil, o Red Bull Bragantino com seu uniforme todinho preto, camisas, calções e meias negras, jogando na fria Bragança Paulista, bate um vento gelado que, olha, não é brincadeira não. A Ponte Preta todinha de branco, camisas, calções e meias brancas. À direita fica o time da Ponte Preta, que vai dar a saída. À esquerda está posicionado o Red Bull Bragantino. A bola vai rolar Colar, já no Nabizão, vale vaga na grande decisão do troféu do interior. E apenas para recordar o regulamento, a exemplo da fase anterior, jogo único, se terminarmos com empate, vamos conhecer o vencedor na disputa das penalidades máximas. Enquanto isso, o seu Salim Fendi Chaves, já com todo mundo devidamente posicionado dentro do gramado, mas ainda faltando dois minutinhos, ele vai dando um tempo, vai olhando ali para o quarto árbitro, que sinaliza que ele possa começar a partida no devido tempo, no devido horário, inclusive horário da televisão, nessa disputa do troféu do interior. Agora sim, o seu Salim Fendi Chaves sinaliza um minuto de silêncio em homenagem às vítimas da Covid-19 em todo o território nacional. Claro, também uma homenagem hoje ao ex-prefeito de São Paulo, falecido nesse domingo, Bruno Covas, a atriz Eva Vilma, que nos deixou na noite desse sábado. Também um minuto de silêncio fica em todos esses personagens. E claro, uma homenagem a todos aqueles que perderam suas vidas devido à pandemia. Mas claro, temos muitos vacinados, mais de 38 milhões, mas isso não representa uma parcela ainda significativa da população brasileira. Apita o árbitro, bola rolando em Bragança. A essência do futebol pelo som do rádio continua sendo a sua imaginação. Brasil! Juntos nas emoções da semifinal do troféu do interior, o time do Bragantino Red Bull já tentou se mandar ali pro campo de ataque, a bola passou, não teve domínio da bola, o Krikor, a bola saiu em arremesso manual pro time da Macaca fazer a cobrança aqui atrás com o Apodi no seu campo de retaguarda. Ele balança o corpo, vai fazer a cobrança, quer alguém ali mais pertinho dele, ninguém chega, ele toca a bola mais à frente, o Bragantino rebate a bola outra vez, ela volta na linha intermediária com o Luan Cândido, tenta fazer a abertura lá pelo setor esquerdo, tem o Everson caindo também por ali, deixou a bola de novo na linha intermediária, a bola voltou nos pés do Pedrinho, rola aqui atrás no seu campo de defesa, trabalha o Red Bulls. Solta a bola outra vez aqui na sua linha intermediária, vai fazer o giro para o setor direito, vai caminhando o Coelho, já fez a abertura aqui no setor direito para o campo de ataque, se manda o Léo Realpe, ele passa um pé em cima da bola, vai fazer o lançamento aberto, de cabeça vai lá em cima Felipe Albuquerque, corta para o time da Ponte, mas o rebote é do Red Bull Bragantino, lá vem outra vez o Coelho para o campo de ataque, abriu a bola para Pedrinho, Pedrinho virou a bola lá pelo setor esquerdo, dominou o Everson, Everson faz o lançamento mais aberto lá no campo de ataque, a zaga da Ponte tenta travar, mas a bola é do Red Bull Bragantino, lá vem pro campo de ataque outra vez o Léo Realpe, abriu jogada aqui pela ponta direita pro campo de ataque, vem o Elinho, Elinho domina, devolve outra vez aqui no sistema intermediário para o Everton, ele toca a bola de novo no campo intermediário da equipe de Bragança Paulista, lá vem pro campo de ataque o Nathan, viu o espaço lá na esquerda, bola tocada em cima do Apodi, faz o corte pro time da Macaca, toca a bola aqui na linha intermediária, quando tentou fazer o lançamento à frente chegou o jogador do Bragantino, era o Nathan que estava no lance, não quis saber de brincadeira e já cometeu a primeira falta do jogo. O Sicredi é o parceiro do povo campineiro e do futebol local. Mostre o seu apoio também e tenha uma vida financeira mais cooperativa. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Domina a bola outra vez no campo de retaguarda o time da Ponte Preta, a bola volta nos pés de Juan Renato, joga atrás com o goleiro Igor Vinhas, sai jogando com o Luizão pelo setor direito, vai fazer o lançamento à frente de pé direito, mandou um balãozão lá no vazio para a zaga do Bragantino fazer o corte, a Ponte briga pela posse de bola, domínio feito pelo Renatinho, abriu pelo setor esquerdo, lá vem Moisés, dominou, ajeitou, partiu para dentro da grande área, pintou primeiro, depois esqueceu a bola, quando tentou correr atrás dela, literalmente realmente ele pisou na bola, Vinícius Barel. Pisou na bola, o destaque da jogada fica para a qualidade do tapa do Renatinho para o Moisés. Fez um belo lançamento, Moisés dominou, tentou ir para cima da zaga, tentou ir para cima ali do Léo Realpe, mas realmente pisou na bola e é posse de bola para o Bragantino. Arremesso que o Braga bate aqui pelo setor direito com o Everton, ele foi cobrar o arremesso, segundo a arbitragem. fora do lugar. O seu Salim está chamando a atenção da rapaziada lá no campo de retaguarda. E agora sim está autorizada a cobrança do arremesso manual. O Everton bateu, tocou a bola curtinha para Coelho. Abre aqui pelo setor direito, vai fazer o lançamento lá para o campo de ataque. O argentino meteu um bolão para a corrida do Elinho. Se mandou para dentro da grande área. E Gorvinha saiu, ficou no meio do caminho. A bola batida pro gol do Red Bull Bragantino. Na marca de 3 minutos cravados, tempo do primeiro, Grigor, o craque da camisa 19, numa bola que atravessou a grande área. Eu dizia, o Igor Vinha saiu, ficou vencido no meio do caminho. A zaga sempre atrasado e o Grigor livre. Teve só um trabalho de empurrar para o fundo da meta. Agora, no placar do Navizão, tem Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. E o detalhe do gol é seu, Vinícius Barel. Elinho levou a bola em velocidade para o fundo, cruzou para o meio da área e aí ela pegou ainda no calcanhar do jogador Gabriel Novaes, o camisa número 35 do Bragantino, e ela ficou livre para Grigor empurrar para a rede, enquanto Salim Fendi Chaves escuta o VAR para confirmação se realmente foi valeu o gol na jogada, pois Elinho poderia estar em posição de impedimento. Então aguardamos aí a confirmação do gol pelo VAR, mas por enquanto 1 a 0 Red Bull Bragantino na Ponte Preta. Lance segue em conclusão pelo VAR. E atenção, torcedor, de olho na bola, a equipe campeã marca, você confere o tempo do jogo. 5 minutos passados, é tempo do primeiro tempo. Placar do Campeonato Paulista, troféu do interior, semifinal no Nabizão em Bragança, tem Red Bull Bragantino 1. Pelo menos foi marcado o gol, esperamos a confirmação. Ponte Preta 0. Rádio Brasil. Confirmado o gol do Braga, Ponte sai para o jogo, outra vez aqui atrás do campo de retaguarda, trabalha Podinho, joga a bola atrás com o Luizão, Luizão para Juan Renato vai fazer o lançamento à frente, devolve a bola para o goleiro Igor Vinhas, trabalha com os pés dentro da sua grande área, fez um lançamento errado aqui, mas o jogador do Bragantino furou, lá vem Camilo, puxa a ponte para o campo de ataque, abertura para Moisés, caminha pelo setor esquerdo, a marcação chega, ele partiu em alta velocidade em direção à grande área, puxou para o meio, bateu cruzado, a bola teve desvio, foi embora pela linha de fundo, escanteio para Macaca. Agora sim é o Moisés que a gente conhece, trouxe para a perna direita, levando dois jogadores do Red Bull Bragantino, bateu, a bola passou perto, acima do gol de Júlio César, é escanteio para Ponte Preta. Camilo na bola. Lá vai Camilo, cobrar escanteio para o time da Ponte aqui pelo setor esquerdo, como sempre de pé direito, autorizada a cobrança, vai ser daqui a pouco, porque o juizão está chamando a rapaziada lá e falando, não se segurem, não se segurem, e tal, pega, pega lá dentro da grande área, vai ser autorizada a cobrança de escanteio aqui para o time da Ponte Preta, senhor Salim está de olho, autorizou agora a cobrança, lá vem bola alta, no primeiro pau tentou fazer o desvio, o time da Ponte, a bola está viva dentro da grande área, ninguém ainda Macaca alcança, ela consegue voltar aqui nos pés do Juan Renato, levantou no meio da confusão, subiu para fazer o corte lá atrás o zagueiro Léo Realpe, a bola fica alta pingando aqui na linha intermediária, fica com o Red Bull Bragantino, Gabriel Nunes vem buscar a bola aqui no seu campo de defesa, já fez a abertura lado esquerdo do campo de ataque, lá vem Bragantino, parte com o Grigor, ele dominou, abriu a bola pelo lado esquerdo do gramado para a corrida do Everson, ele domina a bola, volta outra vez aqui na altura da intermediária, faz um giro o jogador de Bragança Paulista, inverte a jogada para a direita, outra vez vem o zagueirão Léo Realpe, levanta a cabeça, vira para a direita, vira para o Everton, já fez um lançamento agora equivocado do lado esquerdo, chega antes para fazer o corte o Felipe Albuquerque. Daniel Lessa, passamos de 7 minutos e a Ponte tomou um gol logo de cara, hein, Lessa? É, tomou um gol muito precoce, né? A gente sabe que o Bragantino joga muito na base da velocidade, é um time muito rápido, um time que se movimenta muito. A Ponte deu bobeira, saiu para o jogo, deu contra-ataque para o adversário e tomou o primeiro gol aos 3 minutos. Daniel Lessa, o catedrático, falou. Você por dentro do jogo, ligado na campeoníssima. E o Braga vem de novo pro campo de ataque pelo setor direito. Levantamento na grande área. Subiu o Luizão, afasta. Lá atrás pro time da Macaca. Sai jogando outra vez aqui pelo seu setor esquerdo. Domina a bola, vira no Catelli. Passa o pé em cima da bola, faz o toque para o Albuquerque. Tentou lançar pro Camilo, cercado por dois jogadores. A bola acabou sendo tocada pelo Braga pela linha lateral. Arremesso pro time da Ponte Preta fazer a cobrança. Informação no ar. Só para esclarecer nosso ouvinte, né, é que todos os jogos do Campeonato Paulista, após o gol, o árbitro fica conferindo, né, se o VAR vai chancelar o gol. É, eu vou colocar amanhã, depois no Soderby, e convido as pessoas a acompanharem e ouvirem, a entrevista que eu fiz ontem com o Márcio Chagas, o ex-árbitro de futebol, ex-comentarista de arbitragem, e ele deixa claro que esse procedimento da Federação Paulista é totalmente equivocado. Totalmente equivocado. O VAR não é para isso. Essa não é a utilização do VAR. O VAR basicamente, em caso do árbitro não ver, não vislumbrar no determinado lance, aciona-se o VAR. E é isso. Então eu vou colocar amanhã, que quem não ouviu ontem, é entrevista muito boa, esclarecedora, possa escutar, possa acompanhar. Muito bem, fica aí o convite para você acompanhar o Soderby e poder ouvir realmente uma entrevista esclarecedora, né? Porque tem muitas questões que a gente observa que o VAR realmente trabalha de forma diferente. No Campeonato Paulista tem sido sempre assim. No Campeonato Carioca, ontem, no primeiro jogo decisivo, o VAR não funcionou dessa forma, como o Elias está citando aí. E outra coisa, quando funcionou rápido, não se enrolou, né? Então tem, até dentro do futebol brasileiro, tem diferenças na forma como o VAR vem sendo conduzido. Colégio Crescer, aliando tecnologia e educação, ensino híbrido de qualidade, seguindo todos os protocolos sanitários. Rádio Brasil! A Ponte tenta vir outra vez para o campo de ataque. A bola aberta ali para o Renatinho. Chegou rasgando o Coelho. A bola bateu por último no Ponte Pretano. Se perdeu pela linha de lado. Arremesso para o time de Bragança fazer a cobrança. E atenção, torcedor. 6:24. De olho na bola. A Brasil marca para você conferir o tempo do jogo. 10:15 passados, é tempo do primeiro tempo. Troféu do interior, semifinal, em Bragança Paulista, no Nabizão, tem Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0, Elias Anelis. Hoje à tarde, na Neoquímica Arena, o Corinthians perdeu para o Palmeiras por 2-0, e o Palmeiras está na finalíssima do Campeonato Paulista. Gente como você, nas ondas do rádio e na internet, curtindo as emoções do futebol. Muito obrigado pela sua companhia. Lá vem Macaca por campo de ataque. Olha o chute do Renatinho, completamente torto. Mas, ao menos, ele arriscou, Vinícius Barel. Arriscou o Renatinho, destacando uma bela jogada do Camilo. Camilo deu um passe de letra para o Moisés. Moisés levou a bola, avançou, tocou para Renatinho. Renatinho dominou, ajeitou para a canhota e bateu. Ela passou à esquerda do gol de Júlio César. É tiro de meta para o Red Bull Bragantino. E vem outra vez para o campo de ataque, bola com o Elinho, meia esquerda, abriu lá na ponta. Olha a bola em cruzamento alto para dentro da grande área. Chegou ali de qualquer maneira o Juan Renato e o Igor Vinhas foi lá no alto, ficou com a bola. Já saiu jogando rapidinho com a Podi pela direita, o time da Ponte tenta entrar ali no bloqueio ofensivo da equipe de Bragança Paulista. A bola foi recuada para Juan Renato, que vira aqui no setor esquerdo para Felipe Albuquerque, deixou na meia para Vini Locatelli. Tenta armar outra vez o time aqui do lado esquerdo, lá vem o Albuquerque, ultrapassou a divisória do meio campo, fez um lançamento para o Paulo Sérgio, mas que lançamento esquisito, hein, meu caro Vinícius Barel? Nem se fosse para o Apodi, que corre bastante, que é rápido, não pegaria esse lançamento. O Felipe Albuquerque tentou ali uma trivela, lançar nas costas da zaga ali para o Paulo Sérgio, que fazia o facão, mas ela foi muito longa e aí ficou tranquila para o Júlio César jogar com a sua zaga. A Cortac apresenta o cortador Mega Manual 125. Ele corta pisos de até 1,25 m com até 15 milímetros de espessura. Cortador Manual Mega 125, uma tonelada de emoção. Rádio Brasil. aqui domina a bola a equipe do Bragantino, vem outra vez pelo setor esquerdo, é Língua, ele puxa a bola, deixa pro zagueirão Léo Realpe, vai fazer a abertura outra vez em direção à grande área, na triangulação o lance ficou para o Everton, levantou alto na área, Juan Renato tira da Juan, completa, ela volta pro time do Bragantino, chutou pro gol Coelho, a bola volta outra vez aqui na metade do gramado, ele faz a abertura para Léo Realpe, domina pela meia direita, vem trazendo o Bragantino para cima da ponte, abre espaço, ponta direita por aqui, trabalha outra vez o jogador do Bragantino, que deu um chapéuzinho aqui, mas bateu no jogador da ponte, era o Everton na jogada, a bola fica aqui na linha intermediária com o Camilo, tenta escapar da marcação dupla, aconteceu uma falta, estava em cima o seu Salim, marcou, o Camilo já bateu para Paulo Sérgio, toca a bola outra vez aqui na linha intermediária, vem da Wanda abre do lado esquerdo para Moisés, parte com a ponte de novo para o campo de ataque, devolve a bola mais uma vez para Vinícius Locatelli, ele aqui no setor esquerdo trabalhou com Felipe Albuquerque, que devolve para Juan Renato, que volta para Luizão, que volta para Igor Vinhas, o goleiro da Macaca trabalha com os pés de novo, abrindo a bola para Luizão, vem pelo setor direito, pode fazer o lançamento à frente, domina, tem espaço ali para caminhar, pode se organizar tranquilamente, o Bragantino agora marca apenas a distância, vai se mandando o zagueirão da ponte, tocou a bola curtinha para Dawan, agora sim partiu o lançamento pro Apodi, ganhou do zagueiro, levou para dentro da grande área, tentou cruzar, bateu em cima do adversário, faturou outro escanteio para Macaca, Barel. Bom lançamento para Apodi, ele é rápido, ele levou pro fundo, tentou o cruzamento, explodiu na zaga do Red Bull Bragantino, é escanteio para a Ponte Preta, perigo na área do Bragantino. Escanteio para o time da ponte fazer a cobrança. Lá na esquerda, à direita, vem bola de pé trocado para dentro da grande área. Desvio do primeiro pau, ninguém alcança. Ainda vem Moisés, dominou já fora da grande área. Rolou para quem vinha de trás, apoiando o time. Sobrou para Felipe Albuquerque, disparou para o gol. A bola subiu. Foi lá nas arquibancadas metálicas do Nabizão, Barel. Foi, lá longe mesmo, mas bem longe, tentou do meio da rua o Felipe Albuquerque, aí estava com o corpo todo torto, não estava propriamente ajeitado para bater para o gol, e aí ela passou muito longe do gol do Júlio César, que já trabalha com a sua zaga, a bola é só, continua 1-0 para o Bragantino na Ponte Preta. E atenção, torcedor, de olho na bola, Brasil marca, você confere o tempo do jogo. 15 minutos e meio passados, é tempo do primeiro tempo. Placar do Paulistão, troféu do interior, semifinal em Bragança Paulista, Bragantino 1, Ponte Preta 0. Rádio Brasil! Essa é a campeoníssima no ar, olha a bola da Macaca, Locatelli levantou na grande área, tentou o Apodi, mas a bola foi cortada pelo Braga, que já vem na velocidade, contra-golpe ali pelo setor esquerdo, a ponte vai se fechando, o Braga se manda, bola aberta agora pela ponta, tocou ali outra vez o Krieger, Krieger deixou aqui na meia, pode pintar o tiro de fora da grande área, vai armando espaço o jogador do Bragantino, a abertura pode ser feita para a direita, não, agora está fechada, a frente dele está travada, mas mesmo assim conseguiu fazer uma abertura muito longa, bola saiu pela linha de fundo, embora o esforço do jogador Bragantino tenha sido grande, hein, Barel? Foi, o Krieger tentou chegar nessa bola, nesse bom passe do Elinho, aliás, nesse passe ruim do Elinho, Elinho colocou por cima, não conseguiu aí atingir o objetivo, que era para o Krieger chegar no fundo e fazer a área, é só tiro de meta para a Ponte Preta. Ô Maurício, Elias. Esqueci, por um acaso, não tem um cantor de pagode de samba que chama Krieger? Sim. Mas eu não sei. Realmente não sei. Vou lembrar, ele era do Exalta Samba, né? Ele tava junto com o Péricles. Muitos sabadões sertanejos eu tive que aguentar do lado da minha irmã, ela querendo assistir de Dali Krieger. Não, mas era pagode, né? Mas sabadão sertanejo, minha filha, cabia tudo. Isso é verdade. Lá vem outra vez a ponte pro campo de ataque, lançamento pro Moisés, passa a bola por ele, afasta a zaga do Braga, meu caro Daniel Lessa, 17 minutos e lá vem Bragantino pro campo de ataque, bola aberta, ganhou do zagueiro e bateu completamente esquisito Gabriel Novaes. Agora eu vou dizer uma coisa, hein, se ele cai era pênalti aí, Barel. Olha, ele na dividida com o Juan Renato, ele ganhou. O Juan Renato, tentou um jogo de corpo e aí parecia que o Gabriel Novaes era muito forte, né? O que não é, Gabriel Novaes é bem mais magrinho do que o Juan Renato. O Juan Renato bateu nele, caiu no chão, ele continuou de pé com a bola na frente do Igor Vinhas, aí era só tirar o 10, né? E aí ele chutou muito longe do gol, por cima do gol de Igor Vinhas, tiro de meta para a Ponte Preta já cobrado. A Ponte vem para o campo de ataque, Camilo abriu para Moisés, tentou gingar para lá, para cá, levantou um alto no meio da grande área, Podi tocou de cabeça, voltou para Paulo Sérgio, tentou a bicicleta, rasga a defesa do Bragantino, tira o perigo aqui na boca do gol, a bola vai se perdendo aqui junto à lateral do gramado, mas ficou recuperada antes que saísse pelo Felipe Albuquerque, já fez o lançamento para Moisés. Devolveu para o Albuquerque, trabalha a bola aqui pelo setor esquerdo, outra vez Locatelli, trabalha, Moisés agora, pediu, recebeu, escapou do primeiro, do segundo, tocou para Felipe, devolveu para Moisés, correu do lado esquerdo, foi lá para a linha de fundo, parou a bola, chamou o Léo Real para cima dele, porque ele queria e conseguiu escanteio, Barel. Conseguiu escanteio, chutou em cima do Léo Real, que estava fazendo a cobertura do lateral em cima do Moisés, é escanteio, Camilo na bola, perigo na área do Bragantino. Chance para Ponte Preta e Bragança, passamos de 18, Camilo tocou a bola aqui para Locatelli, devolveu para o Camilo, vai tentar fazer a finta, não preferiu tocar para Locatelli, trabalhou pertinho do bico esquerdo da grande área, mais atrás ele jogou para Felipe Albuquerque, daí bateu o cruzamento para a grande área, era para o Apodi, subiu atrás para cortar o Coelho, a bola fica ainda com o time da Ponte, tenta trabalhar ali pelo setor direito, vem no campo de ataque, tentando fazer a finta, o Bragantino fecha na base da pressão, mas deu certo o lançamento para Renatinho, caminhou para a grande área, lançou para Apodi, virou pro gol em cima do Júlio César. Atento o capitão do Bragantino. Atento o capitão e goleiro Júlio César. Uma boa jogada do Renatinho. Renatinho tocou para Apodi. Apodi girou o corpo em dois toques. Bateu de canhota, mas ela foi fraquinha. Estava muito bem colocado. Júlio César já sai jogando para o Bragantino. 19:30. E o jogo, Daniel Lessa? Tá, o Bragantino é melhor do que a Ponte, né? É claramente o time melhor treinado do que a Ponte. A Ponte me parece que não se preparou para enfrentar o Bragantino dentro das características que o time de Bragança Paulista tem. Ela sofre muito defensivamente. Ofensivamente, a Ponte tenta criar alguma coisa, ou com lampejos do Camilo, ou na individualidade do Moisés, ou na criatividade do Renatinho, ou uma infiltração do Apodi. Só que tudo na base individual. Não no conjunto, porque é um time que não tem jogada trabalhada, né? É um time que não tem mudança de característica. Falando do Krigor, a Ponte é o samba de uma nota só. O Bragantino não. O Bragantino tem um repertório maior. É verdade. Daniel Nessa, o catedrático, falou você por dentro do jogo. E agora a Ponte partiu ali para o campo de ataque. O Camilo recebeu a falta e está ali, pertinho da mola para cobrança. Barreira do time de Bragança Paulista posicionada com quatro jogadores fora da grande área. O Júlio César vai posicionando a barreira no seu local exato, vai ajeitando ali, lá vem cobrança, o Moisés tá ali pertinho do Camilo, só que mais à frente a cobrança vai ser realmente do Camilo, tá preparando o pé direito, olha o ângulo, mira ali, dois jogadores da Ponte ficam tentando atrapalhar a visão do goleiro de Bragança Paulista, passamos da marca de 20, você já ouviu o toque do Leandro Lopes, agora 21, falta para a Ponte Preta fazer a cobrança, autorizar a batida, partiu Camilo, pé direito por cobertura, mas a bola explodiu na barreira, a Ponte ainda tentou com a Ponte, rasga a defesa do Braga, tira o perigo de dentro da grande área, a bola vai voltar aqui, Juan Renato sobe com o jogador do Bragantino, deu contra-golpe pro time de Bragança, mas chegou o Felipe Albuquerque para recuar para Igor Vinhas. E atenção torcedor, 6:35, de olho na bola, Brasil marca, você confere o tempo do jogo. 21:40 passados, é tempo do primeiro tempo. Placar do troféu do interior, semifinal em Bragança. Red Bull Bragantino 1, gol do Krigor. Ponte Preta 0, mas a Macaca está no campo de ataque. Cruzamento para dentro na área. Chegou o jogador do Bragantino, mas senhor Salim já tinha marcado lance parado. Posse para o Bragantino. Pois não, Elias Aredes. Pela final do Campeonato Gaúcho, o Grêmio venceu o Internacional dentro do Beira-Rio por 2-1. gente como você, nas ondas do rádio e da internet, curtindo as emoções do futebol com a equipe campeã. Aqui sai para o jogo outra vez o time de Bragança Paulista, lá vem o Natan, vira a bola para Léo Real, trabalhando a bola ainda no seu campo de retaguarda, o Edio está ali pelo meio, para fazer lançamento de bola aberta outra vez aqui no setor direito, mas... O Elinho já estava curtindo uma banheira com toalha, sabonete, tudo mais que tem direito, Barel. Estava bem à frente o Elinho aí no lançamento da zaga do Bragantino. Aí quase um corpo à frente da zaga da Ponte Preta. Realmente a bandeira foi bem levantada. Igor Vinhas na cobrança. O futebol e o cooperativismo estão ligados de ponta. Da ponta, abra sua conta com quem é pioneiro no assunto. São mais de 118 anos, deixando a vida financeira do nosso associado mais cooperativa. Sicredi, gente que coopera, cresce. Rádio Brasil. Outra vez a Ponte tentou um lançamento aqui do lado esquerdo, melhor para a defesa do Braga. Coelho vira a bola lá mais pelo setor esquerdo. Lá vem o time do Bragantino, abriu a jogada. O Everson já fez o lançamento na ponta, vem trabalhando rapidinho. O jogador que é Krieger lançou a bola outra vez pela meia, mas ela volta aqui atrás do campo de retaguarda. Natan vira jogar outra vez para Léo Realp, ultrapassa a divisória do meio campo, pode fazer o lançamento à frente. Está pertinho dele o Everson, mas tinha o Elinho aberto. O Elinho foi matar a bola, acabou sendo morto por ela. Entregou de presente para o time da Ponte que vinha com Locatelli, lançou ali para Camilo, Camilo escapa da marcação dupla, devolve para Locatelli que virou a jogada para o Apodi, vem lá pelo setor direito com a Macaca no campo de ataque, ele domina, devolve aqui na linha intermediária para Dauan, vem na base da velocidade, abriu outra vez lá na ponta, afasta o time do Bragantino, é bola pro mato que o jogo é de campeonato, essa é a lição do Pedrinho. Arremesso manual pro time da Ponte Preta, fazendo a cobrança lá pelo setor direito na marca de 24, Apodi bateu, tocou para Locatelli, chegou o ladrão ali, o Camilo conseguiu fazer lançamento à frente, só protege o zagueirão do Bragantino, toca a bola pro experiente Júlio César, de balão, faz lançamento pro Bragantino, correr outra vez aqui no campo de ataque, lá vem o Gabriel Novaes, sai da ponta, veio pro meio ali, chegou o Dauan, parando o lance na base da falta, porque senão, era um contragolpe perigosíssimo, hein, Barel? Seria um contragolpe perigoso. O Pedrinho estava com a bola e aí Dauan fez a falta. Dessa vez ele escapou do cartão amarelo, até porque o jogo está bem tranquilo ainda. Não temos muitas faltas, então Dauan escapou dessa vez do cartão amarelo e do Salim Fendi Chaves, da lista negra de Salim Fendi Chaves. É, e a lista negra de Salim é perigosa. Vem Braga, vem outra vez o Pedrinho, domina a bola lá pelo setor esquerdo, rola aqui na linha intermediária para Léo Realp, ele ultrapassou o círculo central do gramado, virou a jogada para o Everton, lançou outra vez, vem trabalhando aqui com Léo Realp, a bola está na linha intermediária, o Braga se manda para o campo de ataque, tentou fazer um giro por ali, outra vez o Luan Cândido virou na direita, tem espaço para correr, lá vem Coelho com o time para o campo de ataque, ele para, rolou lá no meio, no campo de ataque, bola ainda é do Bragantino, vem trabalhando de pé em pé, outra vez Luan Cândido, virou na direita, Coelho, apoia o time por aqui, já deixou para o Everton, pelo setor direito, o Bragantino está concentrado nessa altura do jogo, a bola outra vez foi recuada para Léo Realpe, dali para a quarta zaga, lá vem o Natan, parte também na base do empenho, lançamento feito ao lado esquerdo, chega Camilo, afastando de qualquer forma pela linha lateral, atenção torcedor, de olho na bola, Brasil marca, você confere o tempo do jogo. 26 minutos passados, é tempo do primeiro tempo. Placar do Troféu do Interior, semifinal em Bragança, por enquanto vai dando o time da Terra da Linguiça. Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. Rádio Brasil! Essa é a rádio da nossa gente. Colégio Crescer alia tecnologia e educação com ensino híbrido de qualidade, seguindo todos os protocolos sanitários. AM 1270. Você sintonizando o AM da Brasil em toda a nossa região metropolitana, plugado no brasilcampinas.com.br. Você também nos ouvindo via YouTube, via Facebook, acompanhando a nossa transmissão em qualquer ponto do planeta e também no esportemultimídia.com.br. Para o ataque vem outra vez o time de Bragança, lá vem Elinho, disparou pela direita, fez um caminho, levou para a grande área, chega Dauan, mas ela botou, levantou o Everton para dentro da grande área, pá! passa a bola na cara de todo mundo, ninguém alcança, é do Braga ainda, lá vem Pedrinho, trabalhou pela meia esquerda, virou de novo a jogada aqui para a direita, olha a liberdade que tem o Everton, arriscou, a bola bateu no ponto de Bretano, subiu, o Luizão tira lá atrás, afasta, a bola volta, o Braga ainda briga pela entrada da grande área, tentou fazer o domínio ali, quando o Dauan chegou batendo na bola, Luizão marcou aí uma jogada perigosa do ataque de Bragança, meu caro Barel. Marcou falta do ataque aí do Bragantino no, em cima do Dauan, realmente falta bem marcada, destacando a jogada do Elinho. Se não é o Dauan chegando ali, ia entrar, entraria com bola e tudo o Elinho no gol do Igor Vinhas, providencial a chegada do Dauan na jogada anterior. E aqui sai para o jogo outra vez o time da Ponte. No setor esquerdo trabalha Felipe Albuquerque, devolve para Juan Renato, que joga atrás com o goleiro Igor Vinhas. Igor Vinhas faz a soltura para Luizão, o zagueiro da Macaca, vai fazer lançamento à frente. Malão com bola viajando. Abertura da ponta era para o Renatinho, mas o Renatinho chegou empurrando o jogador do Bragantino. É falta para o time da casa fazer a cobrança. O cortador manual Mega 125 da Cortag chegou para revolucionar o mercado de cortadores de pisos e porcelanatos. E as mais robustas, maior estabilidade e cortes mais precisos. Acesse o site cortag.com.br. Rádio Brasil. O Braga vinha pro campo de ataque, a Ponte cortou ali com o Dauan, a bola voltou aqui pro lado esquerdo, o Moisés tentou fazer uma tabelinha rápida, veio buscar a bola aqui, o Paulo Sérgio, que por incrível que pareça, tá no jogo. A bola tá aberta outra vez aqui pelo setor esquerdo para Moisés, dominou, encarou o marcador, tentou fazer a finta, curta, mas preferiu deixar pra Locatelli, arriscou o tiro pro gol, explodiu no marcador do Bragantino. A bola perdeu-se pela linha lateral, arremesso manual pro time da Ponte, fazendo a cobrança aqui do lado esquerdo, lá vem Luan, ou melhor, lá vem o Felipe Albuquerque, toca a bola para Locatelli, triangulou outra vez, fez a abertura para Moisés, saiu da ponta, foi pro meio, virou a jogada, pode receber lá na direita, ele tem espaço para fazer lançamento, tocou para Renatinho, Renatinho tenta escapar da marcação do jogador de Bragança, saiu da ponta, foi pro meio e tocou para Locatelli, vem pela meia direita, caminhando, vai levando, chamou a falta, era exatamente o que ele queria, Barel. Exatamente, foi abrir a jogada, Vini Locatelli foi levando a bola com a perna direita e aí sofreu a falta. O camisa número 29, Luan Cândido, fez a falta, falta bem marcada e ali na intermediária pode vir bola na área do Bragantino. É mais uma chance em bola parada para o time da Ponte Preta. Como sempre, quatro homens na formação de barreira tradicional da equipe de Bragança. Júlio César, o goleiro do Bragantino, vai olhando a bola, olhando a barreira. E o Camilo faz a mesma coisa como cobrador para o time da Macaca. Você ouviu a marca dos 30, é tempo do primeiro tempo. A Ponte perde 1-0 Bragadense. Lá vem cobrança de falta. O Camilo está pedindo para o pessoal se deslocar dentro da grande área. Quem sabe até uma jogada ensaiada possa vir. Jogadores da Ponte na linha da grande área para não estarem impedidos no ato da cobrança. Vai partir o levantamento do Camilo, pé direito, meia direita, partiu para a bola, bateu direto para o gol, espalma Júlio César, a bola deu uma quicada, quase enganou o goleirão, Barel. Quase enganou, bateu bem o Camilo com efeito. Ela só não foi muito forte, mas quando ela pingou no chão, ela deu aquela espirrada. O Júlio César até fez o movimento com a mão, dizendo que ela deu aquela estilingada, pegou velocidade no gramado. E aí ficou difícil para ele, ele colocou para escanteio. Camilo na bola novamente. Escanteio para o time da Ponte, Camilo levantou na boca do gol, subiu a zaga, tira de lá, a bola volta, mais uma vez para Camilo, tentou fazer cruzamento, a bola explodiu na marcação do Gabriel Novaes, que corta para o Bragantino e vem contra-golpe, a zaga da Ponte mais aberta do que nunca, lá vem o Novaes, partiu, vai penetrar na grande área, clareou pro meio, trava, pode afasta o perigo inicial, o Braga ainda tem a posse de bola, olha o Elinho lá do lado esquerdo, ele domina, pode passar para o Everson, preferiu aqui no meio, de novo com o Coelho, bateu pro gol, bateu torto, a bola foi embora pela linha de fundo, é só tiro de meta pra Macaca. Na tentativa do Coelho, ele bateu de canhota e aí a bola passou longe, tranquila. Igor Vinhas só acompanhou com os olhos. É tiro de meta para a Ponte Preta. 6h45, de olho na bola, Brasil marca para você conferir o tempo do jogo. 32 minutos passados, tempo do primeiro tempo. Troféu do interior, semifinal, estádio na Bia Bichedina Bela, Bragança Paulista, que tem no placar Red Bull Bragantino, 1, gol do Grigor, 0 para Ponte Preta, Elias Aredes. Nos primeiros 90 minutos da decisão do Campeonato Mineiro, América e Atlético Mineiro ficaram no 0-0. Comigo, a emoção mais forte do esporte, nas ondas do rádio e da internet, a Macaca. Vem pela direita, lança o melhor, tua pode bater pro gol, Júlio César. Tá atento a canhões e reclamando da marcação, o goleirão do Braga. O goleiro do Braga reclama da marcação, realmente a Podi chegou, fingiu que ia cruzar, olhou para dentro da área e sentou o pé, Júlio César bem colocado, coloca para escanteio, Renatinho na bola. Escanteio pro time da Ponte, lá vem o Renatinho, levantou fechadinho na boca do gol, subiu a zaga do Braga. O Paulo Sérgio estava aqui esperando se a bola ia chegar para ele, mas a bola foi desviada de novo pelo jogador do Bragantino. O Moisés bateu o arremesso, tocou para Paulo Sérgio, saiu da ponta pro meio, vai arriscada aí pro gol. Paulo Sérgio, hein? Que coisa, Barel. Tá exagerando o Paulo Sérgio. Tentou ali do meio da rua pegar a bola, pegar o chute de direita e aí foi tranquila passando, foi tranquila para o goleiro Júlio César, passou à direita do gol do goleirão do Red Bull Bragantino, é só tiro de meta. Meu caro Daniel Lessa, passamos de 33, mudou o panorama da partida, Lessa. Não, o jogo tá bem aberto, o Bragantino tem mais qualidade que a Ponte, a questão não é uma diferença técnica. O Bragantino não é tão tecnicamente melhor do que a Ponte Preta, mas é claramente uma diferença física. O Bragantino ganha todas em velocidade com jogadores da Ponte Preta. E quando a Ponte consegue criar alguma coisa com bola rolando, porque até então a Ponte tem criado muito na bola parada, quando ela cria alguma coisa com a bola rolando, ela não consegue finalizar, porque na velocidade a defesa do Bragantino quase todas as vezes consegue interceptar, consegue antecipar. Então há uma diferença técnica? Existe. Há uma equipe muito melhor preparada do que a outra? Sem dúvida alguma. É muito claro que o Bragantino é melhor treinado do que a Ponte. Mas há também, e de uma maneira muito, muito clara, muito explícita, uma diferença física gigante. E a Ponte não tem explosão e nem força. E o Bragantino sobra em termos de velocidade e de explosão. Daniel Lessa, o catedrático, falou. Você vê o jogo ouvindo a equipe campeã. Pro ataque vem outra vez o time do Bragantino. Olha o Elinho aqui do lado direito. Fez a pinta, cortou pro meio. Já lançou pro Everton, que bateu cruzado. Bateu fora do gol. De meta para Ponte Preta fazer a cobrança. Abra sua conta no Sicredi em Campinas. Visite nossas agências. Avenida Barão de Itapura, 729. E também na Norte Sul, 2039. Converse com a nossa equipe, olha só, hein? Em breve também Sicredi em Nova Odessa e Hortolândia. Rádio Brasil. Aqui outra vez a Ponte tentou com cruzamento em direção à grande área, mas a zaga do Braga responde, tira de lá, lançamento feito para o campo de ataque, Apodi na cobertura, toca a bola para Igor Vinhas, que devolve para o Apodi. Atenção, torcedor, de olho na bola, Brasil marca, você confere o tempo do jogo. 35 e meio passados, é o primeiro tempo, placar do Paulistão, troféu do interior, semifinal em Bragança, segue Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. Rádio Brasil, a rádio da nossa gente. Lá vem Braga, o Everton levantou na grande área, zaga tirou e depois o Dauan foi atropelado, Barel. Atropelado, o Dauan já estava na frente, já ganharia a jogada, e aí o Elinho chegou por trás empurrando ali, falta bem marcada. Lá vai para a cobrança o goleirão Igor Vinhas, ele ajeita ali fora da grande área, vai bater o balão bem à frente, não adianta sair jogando curtinho, o Igor Vinhas já mandou todo mundo lá para tentar pressionar a equipe da casa, que segue vencendo o jogo por 1-0, mas não, ele fez o contrário, tocou para o Luizão, que volta para o Igor Vinhas, outra vez vai tentar fazer lançamento, agora a bola viajou aqui do lado esquerdo para quem? Para o Paulo Sérgio, e o Paulo Sérgio virou a jogada aqui na esquerda, lá vem Felipe Albuquerque, já tocou para Moisés, tentou enfiar enviada lá pro Paulo Sérgio, deu certo, Camilo dominou, Moisés vem com a bola dominada, passou pelo primeiro, não passa pela marcação do jogador que é Natan, cortou para a equipe do Braga, virou aqui no setor direito para o Everton, Everton devolve para Léo Realp, outra vez trabalha aqui no setor direito, a bola do Coelho voltou mais uma vez para Léo Realp, vira a jogada na quarta zaga, a devolução foi feita no Natan para Coelho, outra vez joga com o Natan, vem pela esquerda, devolve para Coelho, aqui no círculo central do gramado, passamos de 37, ele já virou a jogada de novo para Léo Realp, que abriu na ponta direita, o Bragantino se manda por campo de ataque, jogou aqui o Cândido, trabalhou de novo com o Léo Realp, ele vem como se for a meia da direita, trocou para o Everton, abertura feita na ponta, lá vem Coelho, levantou de pé direito para dentro da grande área, mete o pé na bola, Luizão, afasta, tira o perigo, a bola volta, outra vez aqui para o Paulo Sérgio, e dominar que é bom, nada, fica a bola com o Léo Realp, virou a jogada outra vez ali pelo setor esquerdo, se manda com o Bragantino para o campo de ataque, viu lá na ponta aberta o Everson, mas preferiu tocar mais curtinho, o passe ficou com o Pedrinho, Pedrinho tem Dauan botando pressão para cima dele, ele devolve a bola aqui no campo de retaguarda, lá vem outra vez o zagueirão Natan, virou a jogada na direita para o Everton joga rasteirinho, o Bragantino vem trabalhando, vem tocando, recebeu outra vez Elinho, lado direito, botou no esquerdo, jogou na intermediária, a tabela deu certo, o Elinho se virou, escapou do primeiro, vai deixar a bola outra vez aqui na direita para o Everton, ele pode levantar, preferiu a devolução mais uma vez para Elinho, rolou no meio, a zaga da ponte se enfia lá para fazer o corte do jeito que dava, mas ela fica alta, pingando outra vez de posse do Bragantino, lá vem outra vez do Léo Real, vira a jogada para Coelho, trabalha aqui pelo setor direito, fez a tabelinha curtinha com o Elinho, dali para o Everton, cruzamento na grande área, no peito do Juan Renato, depois descarrega o perigo Felipe Albuquerque, dá contra-golpe, Camilo briga ali pelo alto, melhor para o zagueirão do Bragantino que faz o corte, depois uma dividida aqui no meio, levou melhor o time da ponte, sai jogando aqui pelo setor esquerdo, Felipe Albuquerque, escapou do marcador, meteu um bolão lá na direita, corre a Podi, lá vai o foguetinho da macaca, mas não conseguiu, não deu tempo, se fosse você, Barel, tenho certeza que você pegaria. Olha, se o Apodi não chegou nessa bola, eu não chegaria de maneira alguma, viu, Maurício? Realmente um lançamento, o lançamento a princípio pareceu muito bom, a Ponte recuperou a bola, Maurício. No campo de ataque, lá vem o Paulo Sérgio, bateu pro gol, bateu pra fora, mas teve desvio do zagueiro, é outro escanteio pra Macaca. Mais um escanteio para Macaca, Paulo Sérgio recuperou a bola, ali o Felipe Albuquerque recuperou a bola, Paulo Sérgio pegou, dominou, girou o corpo, bateu e aí pegou na zaga e é só escanteio para a Ponte Preta. Falando ainda sobre a outra jogada, o Apodi pareceu um lançamento bom, o Apodi se esforçou, valendo o esforço aí, vamos destacar o esforço do Apodi para tentar chegar naquela bola, realmente correu tudo que deu, mas não conseguiu chegar. Escanteio para o time da Ponte fazer a cobrança, lá vai Renatinho, lado direito, pé esquerdo para a bola, os grandalhões da Macaca na área do Braga, vai ser autorizada a cobrança, já está recuperado o Everton, olha a bola do Renatinho, era do primeiro pau, outra vez a zaga tira de lá, aí chegou, Camilo perdeu, e a zaga está aberta, lá vai Bragantino para o campo ofensivo, vem na fila, vem na correria, Bruno Novaes perdeu o tempo da bola, chegou o jogador da Ponte, desarma, mas a bola é do Bragantino aqui pelo setor direito, era... Porque o Everton, que tinha caído lá atrás, desabou aqui na frente, Barel. Desabou o Everton, camisa número 17, ele estava caído e aí ele coloca as mãos ali na região da virilha, né? Pode ser alguma coisa muscular. E aí quando recebe, o Apodi recebe o cartão amarelo por ter parado o contra-ataque. Foi falta, né? Nesse último contra-ataque do Bragantino, O Apodi segurou o jogador do Red Bull e aí o juiz tinha dado a vantagem. Quando a bola chegou no Everton, o Everton não estava aguentando e aí desabou no chão e agora está sendo atendido pelos médicos, pela equipe médica do Red Bull. E atenção, torcedor, de olho na bola você confere, faltam 5 minutos para 7 da noite. Atenção, porque de olho na bola Brasil marca, você confere o tempo do jogo. 41 minutos passados é tempo do primeiro tempo. Campeonato Paulista vale vaga na decisão do troféu do interior. Por enquanto, o Massa Bruta vai avançando, hein? Um gol do Grigor a 3 minutos. Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0, Elias Anelis. Pelo Campeonato Catarinense, Chapecoense 4, Marcílio Dias 1. Paulista, Paulista. Vamos juntos, sempre em direção da emoção, você ligado, a campeoníssima ligada em você, a M1270, com o som da equipe campeã. E não vai dar mesmo pro Everton, hein? Já vem troca-troca da equipe de Bragança Paulista. Agora no fair play, o Felipe Albuquerque devolveu a bola lá atrás pro time do Braga voltar a jogada. Colégio Crescer, aliando tecnologia e educação, ensino híbrido de qualidade, seguindo todos os protocolos sanitários. Rádio Brasil! Você ligado, a campeoníssima ligada em você. Olha a bola do Bragantino recuada lá atrás para o goleirão Júlio César. Ele já quebra aqui para o campo ofensivo. Subiu no meio do caminho da UAN, corta para o time da Ponte, lançou para Camilo. A Ponte tenta escapar ali pela direita. Ele tem o Renatinho. No meio tem o Locatelli. Tentou fazer o lançamento que bateu em cima do jogador do Braga. A bola se perdeu lateralmente. E vem troca-troca no time de Bragança. Barel. Exatamente, sai o Everton com a camisa número 17 lesionado, não aguentou ficar no jogo, e entra o número 34, Luiz Felipe. Sai o Everton e entra Luiz Felipe. Tá importante, Luiz Felipe, a nova atração na equipe do Red Bull Bragantino. Daniel Lessa, já estamos chegando aos 43 desse primeiro tempo. É, não faltou luta ao time da Ponte Preta. A Ponte luta, a Ponte briga, a Ponte compete com a equipe do Bragantino, criou uma ou outra situação, mas é inferior ao seu adversário, principalmente na questão física. Toda vez que o Bragantino coloca velocidade no jogo, ele consegue chegar com perigo à meta do Igor Vinhas. Há um excesso de preciosidade no time de Bragança Paulista muito grande, e por isso o Bragantino não finalizou mais contra a meta do goleiro pontepretano. Esse tipo de preciosismo pode pesar na reta final de jogo, pode pesar lá no final. A Ponte está levando um pouco mais a sério a partida do que o Bragantino. Daniel Lessa, o catedrático, ele falou, lá vem o Macaca, olha o Moisés e o Paulo Sérgio livre aqui na esquerda, dominou, encarou o marcador, faz alguma coisa certa, Paulo Sérgio, tentou fazer a finta, bateu em cima do contrário, e o árbitro já tinha dito o seguinte, ô Paulo Sérgio, estava impedido, meu garoto, e aí, meu caro Vinícius Barel? Depois de muito tempo, a jogada já tinha andado bastante, Paulo Sérgio estava encarando o seu defensor e aí subiu a bandeira, impedimento bem marcado, ele estava muito à frente realmente na hora do lançamento, já cobrado por Léo Realp. Confira nas redes sociais da Cortag o lançamento que vai revolucionar o mercado de cortadores de pisos e revestimentos de porcelanatos. Cortador manual Mega 125, uma tonelada de inovação. A rádio da nossa gente. Essa é a Brasil Campinas, sempre com você. Grande abraço pro nosso colega Duca Santos, tá ligadinho, torcendo pela Só Macaco, ouvindo o futebol da campeoníssima. A bola aberta outra vez aqui pelo setor direito. O time do Braga tentou vir pro campo de ataque, mas a bola já tinha sido paralisada. O árbitro agora sim devolve para o time do Bragantino, que volta a jogar na marca de 45 aqui no seu campo de intermediária com o Natan. Fez o lançamento à frente, corta Luizão para o time da Ponte, a bola volta com o time do Braga, faz o rodopio ali no meio do caminho, outra vez com o Léo Realpe, dominou pela direita, vai o Paulo Sérgio para cima dele, o lançamento foi aberto aqui outra vez para Elinho, nem se esforçou porque foi uma bola muito longa pela linha de fundo, é só tiro de meta para o time da Ponte fazer a cobrança. Daqui a pouquinho Elias Aretes comanda o intervalo Brasil para o tiro de meta, vem para a cobrança o time da Ponte lá atrás com o Igor Vinhas, manda todo mundo para frente, até porque o Bragantino já estava querendo apertar a saída de bola do time da Ponte. Fez a cobrança aí, Igor Vinhas faz o lançamento outra vez aqui para o campo de ataque, ela passou pelo Paulo Sérgio, o Braga cortou, mas o Paulo Sérgio tentou o domínio de novo, tabelou com o Camilo, voltou no Paulo Sérgio, tá aqui no meio campo, fez um lançamento pro Renatinho lá dentro da grande área, mas antes saiu o Júlio César, aparou a bola pro time de Bragança, já fez o lançamento pro campo ofensivo, partiu na base da velocidade, o Lucas Felipe que entrou há pouco no jogo, ele toca a bola aqui na linha intermediária, o Bragantino trabalha na cabeça do grande círculo com o Coelho, você já viu o toque de 46 pro campo de ataque, outra vez o lançamento foi feito, o Braga se ajeita para lá, para cá, vai fazer a devolução pelo setor direito. Lá vem outra vez o Bragantino, olha o Elinho aí, ele pega, chama o Moisés para cima dele, devolve na linha intermediária outra vez para Coelho, Coelho volta lá no miolo de zaga para Luan Cândido devolve outra vez pela meia esquerda, aí o jogador do Bragantino foi matar a bola, Acho que ele pensou que estava jogando basquete, vôlei ou algo do tipo, hein, meu caro Vinícius Barel? Quando foi dominar o Luan Cândido, a bola subiu, né? Subiu e aí encostou na mão dele, falta bem marcada. A Ponte bateu outra vez para o campo de ataque, buscava Camilo, chega Léo Realpe, manda a bola para a linha lateral, arremesso para o time da Ponte, Moisés já bateu, tocou para Paulo Sérgio, tenta se livrar ali do marcador, aí ele se enroscou sozinho. O marcador tira com a mais absoluta tranquilidade, tal qual tirar pirulito de criança. E a bola volta outra vez aqui na intermediária, vinha o Bragantino, aí uma falta cometida para segurar o time da terra da linguiça, a falta batida, outra vez vem Elinho, domina pelo setor esquerdo, sai da ponta, vai pro meio, faz o rodopio, vira outra vez na ponta, a bola tá aberta, lá vem outra vez o time do Bragantino, pro campo de ataque, Krieger dominou, rolou da meia, lá vem bola aérea dentro da grande área, o lançamento foi preciso, só que o domínio do Pedrinho também foi completamente esquisito, hein, Barel? Foi uma boa bola do meio-campo do Bragantino para o Pedrinho, e aí Pedrinho não conseguiu dominar, a bola saiu para pela linha de fundo, é tiro de meta para a Ponte Preta. Tiro de meta, batido pelo goleiro Igor Vinhas, ele toca a bola curtinha aqui na zaga, a bola voltou para ele, fez lançamento para o campo de ataque, de graça para o time de Bragança, lá vem outra vez o jogador do Bragantino, virou o lado esquerdo, o Eberson levantou na grande área, subiu, Luizão corta para o time da Ponte, chegamos já a 48, ficamos por conta da arbitragem que apita, e está pro fim de jogo no primeiro tempo em Bragança, o Krieger marcou aos 3, Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0, no ar, Elias Aredes e o Intervalo Brasil. Como foi o primeiro tempo? Como será o segundo? Intervalo Brasil. Informação e comentários a partir de agora. Apresentação, Elias Aredes. Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. As reservas das duas equipes. Vinícius Barel. Os reservas do Red Bull Bragantino que estão à disposição do Maurício Barbieri, lembrando que o Luiz Felipe, camisa número 34, já entrou no lugar do Everton. Os reservas restantes são Maicon Clayton, Lucas Evangelista, Alejandro, Leandrinho, Hiller e João Hurtado. Ah, esses nomes Oi, pode falar, Barão. Na Ponte Preta, rapidamente, Elias, me desculpe. Rapidamente aqui, Guilherme, Pedrinho, Thiago Lopes, Marcos Júnior, Leonardo, Renan Mota, Jean Carlos, João Vitor, Igor Maduro, João Veras, Bruno Michel e Tales à disposição de Fábio Moreno. Antes do intervalo, destaque de Daniel Lessa. A Ponte lutou, a Ponte brigou, a Ponte competiu, mas a Ponte foi inferior à equipe do Bragantino. Melhor em campo, o Bragantino saiu vencedor por 1-0, por 1-0. E se tivesse apertado um pouco mais a macaca jogado com uma responsabilidade maior, o placar também poderia ser mais elástico. O intervalo comercial vem aí, a gente volta já já, fique aí. É hora de se abrir para novos horizontes. Somos o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável. Há mais de 117 anos, abrimos espaços para cultivar relações mais próximas e humanas com nossos associados. Temos proximidade física e digital. Vamos crescer juntos? Abra sua conta. Sicredi. Gente que coopera, cresce. A Cortag apresenta o cortador manual Mega 125 para cortes de pisos cerâmicos e porcelanatos com até 15 milímetros de espessura e até 1,25 metros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque, aumentando a produtividade. Guias mais robustas, mais estabilidade e cortes mais precisos. Cortador manual Mega 125, 1 tonelada de inovação. Cortag, líder nacional de cortadores para pisos cerâmicos e porcelanatos. Educar para a vida, é nisso que o Colégio Crescer acredita. À frente do seu tempo, o Crescer aproximou o futuro da sala de aula, promovendo possibilidades e Conquistas. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio Crescer vem inspirando alunos com uma educação de valores e princípios cristãos, formando cidadãos conscientes e comprometidos. Venha conhecer a escola que é referência em educação na cidade de Campinas. 3269-3279. 3269-3279. Colégio Crescer. Uma escola para todos os tempos. 7:05 deste dia 16 de maio de 2021. CYK 678. CYG 857. A rádio da nossa gente. Rádio Brasil, Campinas. Apresentação: Elias Aredes. Intervalo de jogo: Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. Daniel Lessa, você falou que a Ponte Preta competiu, que a Ponte Preta lutou, que ela se entregou. E, essa postura da Ponte Preta em relação aos jogos anteriores é uma evolução? Ou como é que você enquadra essa atuação da Ponte? Não, eu não coloco como uma evolução. Acho que a Ponte, ela brigou muito na partida, mas isso não é nenhuma evolução do trabalho que está sendo realizado na Ponte Preta. É muito em virtude do desenho da partida e da atitude individual de alguns jogadores. Alguns jogadores estão buscando mais a responsabilidade, e eu cito aqui Camilo, Apodi, Moisés, jogadores que não estão se omitindo no jogo. São jogadores que estão buscando a partida e chamando para si a responsabilidade. Agora, outros atletas muito sumidos na partida, ou por questão técnica, ou muito por questão física. O Bragantino se impõe fisicamente em cima da Ponte Preta e isso tem feito a diferença. E em que sentido? Em que sentido que o time do Bragantino tem muito mais velocidade, tem muito mais explosão do que a Ponte. Numa disputa de individual, o Bragantino sempre leva a melhor. A Ponte muitas vezes não consegue finalizar, porque a zaga do Bragantino se antecipa. Isso é explosão, isso é velocidade. Me parece um time do Bragantino, que é mais jovem que o time da Ponte, também melhor preparado fisicamente. E quem bobeou no gol do Red Bull Bragantino, Lessa? Tá, só um detalhe ainda da questão física. É claro que também nós temos que levar em conta o fato que a Ponte vem jogando, esse time vem jogando, e o treinador da Ponte não mexe quase na formação da equipe, e o Bragantino é um time que não vem jogando. Então também tem esse lado que a gente precisa pesar na questão física. Em relação à sua pergunta do gol, quem vacilou é o sistema defensivo como um todo, né? Primeiro porque perdeu a jogada aqui na esquerda, que deixou ela chegar até a linha de fundo. No cruzamento, o Juan Renato estava bem posicionado na cobertura, o Luizão também estava bem posicionado, faltou a cobertura do Luizão. Deveria ser o Apodi, mas não era ele, o Krigor estava sozinho. E o Camilo, hein? O Camilo rendeu, em termos de armação, aquilo que se espera dele? Muito isolado no meio-campo, né? Ele chamou a responsabilidade, ele buscou o jogo, ele tentou criar, mas ele joga sozinho no meio-campo da Ponte, né? Ele não tem ajuda. Locatelli, que tem qualidade técnica, pouco apareceu na partida, e me parece que o Locatelli está muito mal fisicamente, está muito pesadão, né? O Dauan ajudou pouco hoje, então ele ficou isolado no meio campo para tentar criar alguma coisa. Mas achei que o Camilo foi bem nessa primeira etapa. E agora um capítulo à parte. O que acontece com Paulo Sérgio, Lessa? O Paulo Sérgio vive aquela fase que a nuvem negra está em cima dele, né? Pode acontecer qualquer coisa, como você costuma dizer, se ele comprar um circo, a mulher barbada usou a gilete antes, né? Então, a situação e o anão vai vir com 1,80m. Pois é, então. É complicado. Agora, ele também se posiciona muito mal, né? Ele não dá opção. Teve um lance que o Apodi ganhou na direita, e ele, como centroavante, ele tem que correr e acompanhar para dar opção de passe. O Apodi chegou, olhou, não tinha um centroavante, não tinha ninguém na área, e ele finalizou. Então o Paulo Sérgio vive uma má fase técnica, Claro que isso pesa emocionalmente, e isso acaba refletindo muito no futebol dele, que está muito abaixo dos demais. Lessa, por duas ou três vezes, acho que três vezes, o Red Bull Bragantino puxou rapidamente o contra-ataque e a Ponte Preta teve muitas dificuldades na recomposição. O que fazer? Pois, primeiro, a questão física. Segundo, o posicionamento, né? A Ponte adiantou a marcação, vai sofrer o contra-ataque. E quando sofre o contra-ataque, não tem velocidade para acompanhar a equipe do Bragantino. É melhor se posicionar melhor, talvez, até segurando a linha ali de quatro, um pouco mais postada. Mas a Ponte, ela está atrás do marcador. Ela vai ter que sair para tentar o empate, pelo menos. E aí não tem jeito, vai ter que dar espaço à equipe do Bragantino e vai correr riscos. Você sustentaria o time titular que começou o jogo ou faria modificações já para o começo dessa segunda etapa? O problema da Ponte é quando você olha para o banco de reservas, você não vê muita coisa, né? Eu voltaria a princípio com o mesmo time, a não ser que o João Veras tenha condições para 45 minutos, eu voltaria com ele no lugar do Paulo Sérgio. O que a Ponte ganharia com o João Veras? Ganharia velocidade, ganharia um jogador que está mais, não vou dizer entrosado com esse elenco, com esse time da Ponte, mas é um jogador que recompõe mais, um jogador que está numa fase emocional, técnica, melhor do que o Paulo Sérgio. Olha, e esse time reserva do Bragantino, você viu alguma virtude? Pois é, a gente pode fazer um exercício, né, de dizer o seguinte: quem do time da Ponte joga nesse time reserva do Bragantino e quem do time do Bragantino joga nesse time da Ponte? Eu não vi ninguém assim sensacional, né? Esse Léo Realpe é um jogador interessante, o Elinho nós já conhecemos, tem muita qualidade, Gabriel Novaes também, esse Luan Cândido é bom jogador, são jogadores interessantes aí na equipe do Bragantino e que foram bem nessa primeira etapa. Ô Lessa, outro detalhe. Só um detalhe antes. Oi, pode falar. Dois, aliás, tá? Um é o seguinte, o serviço de café chegou aqui na cabine, viu? Quero até agradecer aqui ao nosso Leandro Lopes pelo serviço nota 10. Ah, mas segundo, o Leandro é viciado em café. Se eu não me engano, se ele não perdeu a mania da época que a gente trabalhou na outra emissora, ele gosta do líquido, viu? Ele curte. Muito bom, outro detalhe depois para você averiguar, mas chegou para mim aqui a informação de que Wagner Mancini não é mais o treinador do Corinthians. Parece que ele nem ia para entrevista coletiva, acho que vai cair mesmo, viu? Vou dar uma olhada aqui. A informação é que ele já caiu. Caiu já, mano. Já tá certo. Foi embora, então? Foi embora. Mas, ó, gente... Foi pra Ribeirão Preto, que é a cidade dele, que ele tem residência fixa. Olha, gente, a torcida vai chiar, reclamar, mas eu acho que o Wagner Mancini fez um trabalho digno no Corinthians. Digno. Que a gente não pode esquecer de onde ele pegou o Corinthians, né? Eu concordo com você. Eu acho que o trabalho dele foi digno, um trabalho muito difícil de se fazer. Acho que o Wagner Mancini fez um bom trabalho no Corinthians e não vejo assim que outro treinador consiga fazer muito mais do que ele. A não ser que o Corinthians resolva contratar, né? A não ser que o Corinthians resolva investir e buscar alguns jogadores, o que não deve acontecer pelas dificuldades financeiras. E a gente também precisa... E nós aqui da imprensa, nós precisamos fazer a nossa autocrítica também. Porque o Wagner Mancini, ele foi dinamitado muito porque às vezes a imprensa paulistana passa uma visão a respeito do Corinthians, que o Corinthians hoje, ele não pode corresponder à expectativa. O Corinthians está afundado financeiramente. O Corinthians não é o Palmeiras, não é o Flamengo. É isso que está aí, gente. Queiramos ou não, é isso, Lessa. Sem dúvida alguma, né? E até a gente conversa com o Jota Jorge, nosso colega aqui que é corintiano, e o Jota passa essa realidade, e eu acho que o torcedor corintiano verdadeiro consegue entender esse momento e consegue abraçar os garotos que estão subindo. Agora, a pressão interna também é muito grande, né? Aliás, eu tenho uma tese. Time com origem popular é fumaça, é pressão 24 horas por dia. Não tem jeito. É, exatamente. Corinthians, Flamengo, Atlético Mineiro, Ponte Preta, é pressão, é fumaça. Internacional de Porto Alegre. Que perdeu aí, hoje, gente, de virada, hein? Os times estão voltando já, Elias, só aqui pra parpitar. Acho que o Carilli tá voltando também, tá? Ah, eu acho que vai, porque o Carilli, se eles oferecerem X, o Carilli topa. O Carilli não vai pedir horrores, não. E quem não é nenhum horror, aliás, é um belo narrador, ele volta. Chega mais, Maurício Camargo! Muito obrigado, Elias Aredes, que comandou até agora o nosso intervalo campeão. As duas equipes já estão de volta ali para o segundo tempo. O Bragantino posicionado à nossa direita, à nossa esquerda está o time da Ponte Preta. A saída agora pertence ao Bragantino. E o seu Salim está ali esperando alguma coisa, algum sinal, para que ele possa autorizar então o início da etapa complementar de jogo no Nabizão, em Bragança Paulista. Parece que agora está tudo ok, está tudo certo. Ele vai lá, dá aquela contada de jogadores nos dois lados, vê que está tudo absolutamente certo. Daqui a pouco o Barel confirma, mas me parece que não temos alterações. Apita o árbitro, bola rolando no segundo tempo. Sim, sendo futebol pelo som do rádio, continua sendo a sua imaginação. Brasil! Nas emoções do Campeonato Paulista, vale vaga na final do Troféu do Interior. Primeiro tempo terminou com vitória do Red Bull Bragantino por 1-0. Bragança vem pro campo de ataque. Minutinho só, bola trabalhada aqui pelo setor direito. Tentativa de lançamento deu errado. A zaga da Ponte corta. Informação no ar. Não, o nosso ouvinte aqui, o André Pianca, aliás, um abraço pro André. Ele está mandando um abraço também para você, professor Maurício Camargo. Ele chamou atenção para um detalhe, hein? Facão passou no Corinthians porque tem a nova regra, né? Não vai poder trocar a torta direito no brasileiro. Então, já faz o serviço. E se bobear, o pessoal aqui em Campinas pode pensar a mesma coisa, hein? Nos dois clubes. Não que eu seja a favor. Tô citando apenas o fato. É verdade, bem lembrado aí pelo André Pianca, aliás, grande abraço, André, faz tempo que não o vejo. Aqui domina a bola outra vez no time da Ponte, lançamento lá do Igor Vinhas para o campo de ataque, subiu a zaga do Bragantino, cutuca a bola pela linha lateral, arremesso para o time da Ponte fazer a cobrança. Pelo menos o Fábio Moreno está com vontade de dominar a bola, ele está. Tocou ali de primeira para o Apodi fazer a cobrança. Apodi tocou para Locatelli, devolveu para Apodi, que vira para Luizão, Luizão para Juan Renato. O time da Ponte sai jogando ali na quarta zaga. A bola volta nos pés do Vini, Locatelli, outra vez para Juan Renato. Pode fazer um lançamento para o campo de ataque, preferiu o toque. Outra vez aqui no meio para o Paulo Sérgio, agora seguraram ele. Falta marcada pelo senhor Salim, cometida pelo Léo Realpe. O time da Ponte já bateu. Olha o Locatelli com a bola virando outra vez do lado esquerdo para Juan Renato. Abriu aqui no meio de novo para Paulo Sérgio, devolveu para Locatelli, que meteu o lançamento aberto aqui para o Apodi. Chega na cobertura a zaga do Braga, fez o corte quando vinha na base da velocidade. Acabou acontecendo aqui uma falta do time pontibretano, Barel. Camilo fez a alavanca ali no jogador do Red Bull Bragantino. Falta bem marcada, já cobrada pelo time de Bragança Paulista. Que trabalha lá atrás com o Léo Real, ele devolve a bola para Natan, fez lançamento para o campo de ataque, subindo a zaga da Macaca, tira, afasta o perigo, a bola volta, outra vez aqui no sistema intermediário com o Léo Real, vai ultrapassar a divisória do gramado. O Luizão deu uma canelada esquisita na bola, mas ela ficou aqui pelo setor direito ainda de posse da Ponte. Lá no meio vinha o Camilo, acabou sofrendo a falta, juizão parou, marcou, é pro time da Ponte fazer a presença do campo de retaguarda. Informação no ar. Sabe como é que chama essa bola do do Luizão, não? Como? Chama-se habilidade exótica. Essa eu gostei, habilidade exótica. Tô até anotando aqui. Mas ele dá de canela, não é novidade, né? Novidade vai ser o dia que ele mandar um lançamento de três dedos, né? Aí vai ser complicado. É verdade. Esse é o Daniel Lessa. E com esse novo mundo que está se abrindo, claro, pede uma vida financeira mais sustentável e com mais crescimento. Abra sua conta no Sicredi, vamos crescer juntos. Sicredi, gente que coopera, cresce. A rádio da nossa gente. Esse é Brasil Campinas AM 1270. Pro campo de ataque vem outra vez o time da Ponte Preta. Tentativa de abertura aqui do lado esquerdo. Aliás, o Bragantino que vinha pro campo de ataque do lado direito da defesa da Ponte Preta. Que tem uma falta para ser batida pelo Apodi. Já tocou ali para Vinícius Locatelli. Recolhe, vai fazer outra vez a recuada pro setor esquerdo. Juan Renato de pé esquerdo agora faz a abertura lá pro Moisés, mas torto. O Moisés olha e fala: meu amigo, assim não dá. Arremesso manual para o Braga fazer a cobrança. Aqui atrás no campo de retaguarda vem Luiz Felipe para fazer a movimentação do arremesso manual. Ele toca a bola curtinha. Outra vez a zaga da Ponte apareceu no lance, mas o jogador do Bragantino foi o último. Agora arremesso para Macaca fazer a cobrança. Lá vem outra vez o Moisés. Arma a bola aqui no meio para Camilo. Camilo pode virar lá para o setor esquerdo. Vai escapando o Felipe Albuquerque. Dois do Braga para cima dele. Ele prefere deixar a bola curtinha outra vez aqui na linha intermediária. O Paulo Sérgio busca jogo. Já virou para Dawan, que vira no setor direito para Luizão. Ele levanta a cabeça, bate pro campo de ataque, escapou do zagueiro, fez lançamento para poder correr aqui na direita, chegou o zagueirão do Braga, de cabeça e depois explodindo de qualquer maneira. Tira o perigo, a bola fica alta, pingando aqui para Luizão, subiu de cabeça, corta pra Ponte, mas entregou de presente pro Bragantino. A zaga tá aberta, mas o jogador do Braga jogou pro time da Ponte, lançou pra Podi, tomou a pancada, mas a vantagem é da Macaca. Ela vem, Camilo, virou a jogada, lado esquerdo, lá vem Macaca, lá vem Moisés, tirou da ponta, trouxe pro meio, bateu pro gol, explodiu no zagueiro. A bola volta, outra vez com o time da Ponte. Felipe Albuquerque joga com o Dawan, voltou no Albuquerque, triangula aqui com o Vini Locatelli, tá na meia, virou pra Luizão, mais pro lado direito, vem pro campo de ataque, prefere a devolução outra vez para Locatelli. Você já viu o toque do 5, o time da Ponte avança, Dawan tá na meia esquerda, fez o lançamento outra vez, a bola voltou do Moisés pra Paulo Sérgio, tenta gingar ali pelo lado esquerdo do gramado, não tem para quem tocar, conseguiu abrir um caminho para encostar pro Felipe Albuquerque, levantou o alto na grande área, pro Apodi, subiu o Júlio César, foi tranquilo o goleirão do Bragantino, Vinícius. Foi tranquilo pro Júlio César, ele esperou ali a definição do atacante da Ponte Preta e já ligou o contra-ataque. Do Bragantino, lá vem Pedrinho, recebeu na batida, pro gol, a bola passa, vai embora pela linha de fundo, é tiro de meta para Macaca fazer a cobrança. E atenção, torcedor, de olho na bola, Brasil marca, você confere o tempo do jogo. 6 minutos passados, é tempo do segundo tempo. Troféu do interior em Bragança, semifinal, Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta 0. Rádio Brasil. Tiro de meta batido pelo time da Ponte. Igor Pinhas fez o lançamento aqui na linha intermediária. Jogador do Bragantino subiu, não achou. Dawan fica com ela, toca para Moisés. Caminha pelo lado esquerdo, fez a finta em cima do primeiro. Ele vem caminhando, vem trabalhando. Preferiu não jogar no Paulo Sérgio. Achou que a opção do Camilo era melhor. Ele já viu o Podi na direita. Pediu, recebeu, lançou para Renatinho. Tá aberto agora aqui pelo setor direito no campo de ataque. Fez o rodopio, fez a finta. Devolveu para Camilo. Três cercam o Camilo. Aí o Camilo acaba perdendo, comete a falta. E a vantagem para o time de Bragança Paulista, que veio ali para o campo de ataque, foi pelo meio, foi caminhando no meio de dois. Vem outra vez o Luan Cândido, virou a jogada ali pelo setor de meia direita. O Bragantino trabalha para o campo ofensivo, lançamento para Pedrinho. Pedrinho abriu na meia, bola virada, lado esquerdo para o campo de ataque. Outra vez a bola aberta com o Everson, deixou para Luiz Felipe, caminhou junto ao lateral do gramado, vai devolver ali curtinho outra vez para o Everson. Ele trabalha, lançou para o Elinho, que bateu pro gol, bateu para cima. Linha de fundo, é apenas tiro de meta para o time da Ponte. E pela falta anterior, o Camilo também ganhou o brinde dele, hein, meu caro Vinícius Barel? Exatamente, ele perdeu a bola no meio do campo e aí tentou evitar o contra-ataque com um carrinho por trás no número 28, Coelho. E aí a falta foi bem marcada no sentido da vantagem do Salim Fendi Chaves. E aí no contra-ataque depois o Elinho bateu pro gol, bateu muito alta e foi só tiro de meta para Ponte Preta, para Igor Vinhas bater. Colégio Crescer, aliando tecnologia e educação, ensino híbrido de qualidade, seguindo todos os protocolos sanitários. Rádio Brasil. Trabalha aqui atrás outra vez com a Poti, que joga para Luizão. O time da Ponte tenta se organizar. A bola foi virada lá na esquerda. Lá vem Juan Renato. Levanta a cabeça. Bora fazer o lançamento aqui na intermediária para Vinícius Locatelli. Exatamente o que acontece. Locatelli virou a jogada para Moisés lá do lado esquerdo. O zagueirão cortou, mas a bola voltou para Dawan. Pelo alto na categoria para Moisés na grande área. Fez o giro, bateu, cruzado. Espalma, o goleiro voltou. Tá vivo ainda. Ela vai entrando. Pro gol! Paulo, Paulo, Paulo, Paulo, Paulo Sérgio, craque da camisa número 9, no levantamento, lá da esquerda, bola bateu na trave, bateu no Júlio César, voltou na cabeça do Paulo Sérgio, pro fundo da rede. O time da Ponte reage na marca de 8 minutos. Paulo Sérgio empata o jogo agora. Ponte Preta 0. Ou melhor, Ponte Preta 1, Red Bull Bragantino 1. Alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria, alegria do torcedor. Estado Inglês se comemora em todo o Brasil. Ponte Preta 1, Bragantino 1. A rede balançou. O placar mudou, o detalhe do gol é sempre. No toque por cima da zaga, o Moisés pegou um belo chute, ela pegou, ela resvalou na zaga e aí subiu, subiu demais, pegou na trave e no goleiro Júlio César, que se confundiu no rebote de Júlio César. O atacante da Ponte Preta, Paulo Sérgio, cabeceou e aí tenho a impressão de que ela já entrou nesse primeiro toque do Paulo Sérgio, mas aí ficou uma confusão entre o zagueiro e o goleiro Júlio César ali, e ainda Paulo Sérgio, depois que ela voltou para ele, ainda completou para dentro do gol de novo, não deixando dúvidas aí de que a bola no primeiro momento entrou ou não. De qualquer maneira, no segundo momento ela entrou e agora também é revisto o gol, até porque foi uma confusão ali, muito bate e rebate, e aí o VAR está analisando. Salim Fendi Chaves espera uma determinação do VAR aí para validar o gol da Ponte Preta, mas por enquanto, novamente, né, por enquanto, 1-1, Ponte Preta e Red Bull Bragantino. Tudo normal com o gol da Macaca, 1-1, placar da igual em Bragança Paulista. E atenção, torcedor, de olho na bola, Brasil marca, você confere o tempo do jogo. 11 minutos e meio passados, é tempo do segundo tempo. Placar do Campeonato Paulista, semifinal do troféu do interior, agora tudo igual. Ponte Preta 1, Bragantino 1, Elias Arelli. Após derrotas para Peñarol e Palmeiras, Wagner Mancini não é mais o técnico do Corinthians. Gente como você, nas ondas do rádio e da internet, curtindo as emoções do futebol com a equipe campeã, que tem a opinião do catedrático Daniel Lessa. A Ponte voltou com uma postura diferente, né? Com a postura de ter mais a posse de bola, de adiantar as suas linhas e tentar jogar no campo do Bragantino. E deu certo. Deu certo no chutão, é verdade, numa jogada confusa. Aliás, o Paulo Sérgio, a fase é tão complicada que o gol foi chorado, muito chorado, mas ele fez o gol e empatou o jogo para a Macaca. A Ponte voltou diferente, mesmo sabendo dos riscos que ela corre com uma equipe tão veloz quanto a equipe do Bragantino, mas a chance dela conseguir algo positivo passava exatamente por ter uma posse de bola maior, e isso acontece na segunda etapa. Daniel Lessa, o catedrático, falou. Você por dentro do jogo, ligado na Brasil. E olha que esse lance de gol da Ponte Preta deu trabalho pro VAR, né? Porque há várias dúvidas. Primeiro, do impedimento que não houve. Depois, se quando o Paulo Sérgio subiu, se ele teria cometido falta no goleiro. Por isso que o VAR demorou para avalizar, digamos assim, o gol da Macaca. Que vem pro repórter também deu trabalho, viu? Ah, sem dúvida nenhuma. E aqui trabalha no campo intermediário. A Podim vinha com o time da Ponte e o Bragantino mudou, Vinícius Barel. Mudou o Bragantino. Entrou o camisa número 25, Hiller, no lugar do camisa número 11, Elinho. Portanto, sai Elinho e entra Hiller. Tá aí, portanto, Ricardo Hiller, a nova atração no time de Bragança Paulista, em lugar do Elinho. A Ponte tenta fazer o lançamento mais uma vez aqui para o campo de ataque. Camilo meteu lá na frente, acabou caindo o jogador da Ponte, o Paulo Sérgio, ficou de braços abertos. A bola ficou trabalhada aqui na linha intermediária, vai fazer lançamento para o time da Ponte Preta, tentou trabalhar lá no campo ofensivo, a Ponte se fecha, o Bragantino roubou a bola, lá vem outra vez o time de Bragança Paulista, que aliás fez uma outra alteração também, já já o Vinícius Barel vai conferir, foram duas alterações no time de Bragança, trabalha outra vez aqui na linha intermediária, vai ser feito o lançamento lá à frente, a gente já vê o Hurtado no gramado, hein, Vinícius Barel? Já... Jean Hurtado entrou e eu já confirmo no lugar de quem, Maurício? Do Gabriel Nunes, camisa 35. Gabriel Novaes. Gabriel Novaes, exato. Gabriel Novaes, camisa 35. Parte aqui para o campo de ataque, outra vez o time da Ponte. Lá vem o Paulo Sérgio, levanta a cabeça, joga aqui na linha intermediária. O Dauan rola a bola pelo setor esquerdo, lá para o campo de ataque. Vem o Felipe Albuquerque, devolve a bola para Vinícius Locatelli. Levanta a cabeça, pode virar aqui pela direita. Pela meia, vem outra vez Renatinho. Ele tem o domínio da bola, virou para Podi. Deixou para o Camilo, que agora sim volta para Podi, aqui atrás no campo de retaguarda. Devolve a bola para o zagueiro Luizão. Vira outra vez do lado esquerdo para Juan Renato, Juan Renato vira a jogada junto à lateral esquerda, lá vai o Everson, a bola volta, outra vez para o time de Bragança Paulista na marca dos 15, a bola passa outra vez aqui no meio de campo, lá vem para o campo de ataque, outra vez o time de Bragança Paulista se mandou pela meia direita, vem trabalhando, não tinha espaço lá na frente, teve que recuar, tudo para o Natan, que volta aqui no seu campo de defesa, já fez a abertura lá para Pedrinho, lançou em direção à grande área, corre atrás da bola, o Hurtado impediu a saída pela linha lateral, devolve outra vez aqui no meio, mas de presente para Renatinho, ajudando o campo de retaguarda do time da Ponte, tocou a bola para Vinícius Locatelli, ele tenta virar a jogada aqui no sistema de retaguarda, toca para Juan Renato, tocou curtinha no Dauan, tem que lançar essa bola para frente. O Bragantino botou um pouquinho mais de força no jogo, lançamento feito de qualquer maneira para o campo de ataque do Felipe Albuquerque, subiu aqui o Paulo Sérgio, reclamou de falta, juizão disse que não foi nada, e o Braga vem de novo, vem para o campo de ataque, abertura de jogada aqui pelo setor esquerdo, partiu na velocidade Coelho, soltou no meio na devolução, lá vem o Bragantino, lá vem Ricardo Hiller, carrega a bola, faz o lançamento aqui do lado esquerdo, lá vem o Everson, levantou na grande área, subiu para fazer o corte, a zaga da Macaca voltou, rebote do Red Bull Bragantino, a bola trabalhada outra vez aqui no meio, finta feita, chute pro gol, explodiu na marcação da Macaca, mas o árbitro disse que foi no braço, hein, Barel? Disse que foi no braço do zagueiro ali do Red Bull da Ponte Preta. E aí, né, o Vini Locatelli, na verdade, estava na jogada. Vini Locatelli virou as costas quando houve o chute. E aí, realmente, ele abriu o braço. E aí, foi bem anotada a falta pelo Salim Fendi Chaves quando a Ponte Preta já se prepara aí para uma troca dupla. É, duas alterações aí acontecendo no time da Ponte Preta. O primeiro a sair é o Renatinho. Exatamente, saindo Renatinho e entrando camisa número 90, Bruno Michel. Sai Renatinho e entra Bruno Michel com a camisa número 90. E outro que vai embora também é o Camilo. Camilo vai embora com a camisa número 10 para a entrada do 98, Thales. Saindo Camilo e entrando Thales. Aí, portanto, Thales em lugar de Camilo, o Bruno Michel em lugar do Renatinho, alterações na ponte. Já já o Lessa fala, porque tem falta perigosa a equipe do Bragantino nas imediações da grande área. Olha, fixo para a bola, o Hurtado, o Igor Vinhas ajeita o posicionamento correto na barreira da Ponte Preta. Ele quer um pouco mais de cobertura ali para o seu lado esquerdo. É lance perigoso, bola contra o time da Ponte Preta, lá vem bola, falta. E olha, tem um ângulo danado ali para colocar essa bola, para ela passar por cima da barreira. Tanto que o Igor Vinhas voltou ali para corrigir de novo o posicionamento da barreira, que estava mal posicionada. Aqui, outra vez, agora ele puxou um pouquinho mais para o canto direito. Vem todo mundo, falta para o canto direito. Passamos de 18, falta para o Bragantino fazer a cobrança. Lá vem bola contra a Macaca. Dois homens perto da bola. É sempre na base da jogada ensaiada que vem o time do Bragantino. Vai para a cobrança. Lá vem Canhão. Agora o árbitro olhou. Tá tudo certo na barreira. Vai partir o time de Bragança. Hurtado, pé direito. Encheu o pé em cima da barreira. A bola volta com a equipe do Bragantino. Voltou com o Léo Realpe. Já virou pela direita. O time de Bragança se manda para o campo ofensivo com o Coelho. Jogou de novo aqui na esquerda. Parte o Bragantino para o campo de ataque. Vem levando, vem caminhando o zagueirão Natan. Levantou na grande área. Girou o tiro pro gol. Pega Igor Vinhas. Caiu lá no setor esquerdo. Com atenção, goleiro da Macaca. Muito atento, Igor Vinhas. Fez ali a cama. Pegou bem a bola. Já saiu jogando e já perdeu a posse de bola novamente o time da Ponte Preta, porque tentava o contra-ataque e aí ficou nas mãos do Júlio César, que saiu jogando na defesa. Passamos da marca dos 19. Essas alterações na ponte, Daniel Lessa. Bom, primeiro, para comentar as alterações da ponte, tem que falar das alterações do Bragantino, né? Eu dizia que o Bragantino vinha... aliás, que a ponte vinha numa postura diferente, de ter a posse de bola, de adiantar a marcação e de jogar mais no campo da equipe do Bragantino. Isso porque a ponte começou a ganhar o meio campo e o Bragantino começou a ter dificuldades para acionar seus dois extremos. A ponte chegou ao empate e aí o Bragantino muda sua maneira de jogar, tira um atacante que é o Elinho, coloca o Hiller, que é um volante que tem uma boa qualidade no passe, e joga um centroavante, o Hurtado, lá no lugar do Gabriel Novaes. Muda a composição tática da equipe. E aí vem a resposta da ponte. E a ponte precisava mudar a sua composição tática. Renatinho totalmente fora do jogo. Camilo isolado ali no meio campo na criação, se desgastando fisicamente. Era a hora do Thales entrar no lugar do Renatinho e a ponte segurar uns 10, 15 minutos o Camilo a mais ali no campo para ter a mesma composição em número de jogadores nesse setor e equilibrar o jogo, para depois sim voltar com um jogador de velocidade ou até com um volante para marcação, caso ela conseguisse virar a partida. Ele continua refém do mesmo esquema tático, troca o Renatinho, velocista, para o Bruno Michel, velocista, troca o criador, que é o Camilo, por outro criador, que é o Thales. Vamos aguardar. Mas agora o Bragantino já joga no campo de ataque e a ponte já tem dificuldades de novo para recuperar essa posse de bola e para chegar ao ataque. Você ouviu o catedrático Daniel Lessa e está por dentro do jogo com a equipe campeã. O Bragantino tem posse de bola aqui com o Pedrinho, está no campo de ataque de pé direito, levantou para o toque de cabeça do Krigor em cima do Igor Vinhas, que agarrou e não deu rebote, Vinícius Barel. Bela defesa do Igor Vinhas, muito bem colocado novamente. Um grande cruzamento do Pedrinho na cabeça do Krigor. Krigor estava sozinho nas costas da zaga da Ponte Preta. E aí faltou olhar para o gol antes de cabecear. E aí ficou tranquila para Igor Vinhas, que estava muito bem colocado, pegou muito bem a bola. Quando troca a Ponte Preta novamente, sai Paulo Sérgio com a camisa número 9 e entra João Veras com a camisa número 45. Sai Paulo Sérgio e entra João Veras. Tá aí, portanto, mais uma alteração no time da Ponte. E aí, Daniel Lessa? É, e aí que a Ponte vai dar mais velocidade no seu ataque, é verdade? Mas é aquilo, né, Maurício? É, a ponte é refém de um esquema só, né? O time só joga de uma maneira. O treinador só pensa o time de uma maneira. Olha a Macaca aí, ó. Olha o Moisés. lançamento lá pro campo de ataque para velocidade do Moisés, só tem um zagueiro na frente dele, ele caminhou, rolou pro meio, escorregou Bruno Michel. Que beleza, pode seguir nessa. Não, concluindo, a Ponte não muda taticamente, o João Velas tem mais qualidade que o Paulo Sérgio, mas é um time que joga de uma maneira só. Bragantino mudou totalmente a sua composição tática e a Ponte continua na mesma situação, a Ponte não se adapta ao seu adversário, e isso me incomoda demais, porque o time sofre, e sofre muito, e o treinador, com todo o respeito, virou treinador de sala de aula. O jogo, quando começa, ele se desenha de uma maneira que, às vezes, você, lá na concentração ou no pré-jogo, não tinha essa informação, ele veio de uma maneira diferente, e você tem que se adequar ao jogo, ao jeito que ele se desenha, e não bater sempre na mesma tecla com o adversário variando e mudando a maneira de jogar. Isso me incomoda demais, isso para mim é falta de trabalho e falta de leitura de jogo. E aí, com todo o respeito que eu tenho ao Fábio Moreno, essa falta de leitura de jogo dele tem comprometido muito o trabalho da Ponte Preta. Daniel Lessa, o catedrático, falou, você compreende, entende o jogo ligado aqui no Som da Brasil. 7:40, de olho na bola, campeoníssima marca, você confere o tempo do jogo. 23:40 jogados, já passamos pela metade do segundo tempo. Placar do Campeonato Paulista, troféu do interior, fase semifinal, tudo igual em Bragança, Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta também 1, Elias Aredi. Oeste 15 de Piracicaba, Água Santa e Portuguesa, Rio Claro e Red Bull Brasil, e Atibaia e São Bernardo, estes serão os confrontos das quartas de final da Série A2 do Campeonato Paulista. Gente como você, nas ondas do rádio e da internet, curtindo as emoções do futebol. Olha, teve uma falta ali em cima do Bruno Michel, que por pouco, mas muito pouco mesmo, não foi pênalti, Vinícius Varel. Exatamente, um pouquinho ali fora, quase em cima da linha da área do Red Bull Bragantino, uma falta em cima do Thales, desculpe, uma falta em cima do Bruno Michel. Bruno Michel fez um bom corte ali, recebeu a falta, e aí, na bola, Thales na bola de perna esquerda, realmente ali é boa posição para canhoto pegar a falta, e aí uma falta perigosa para a Ponte Preta, pode virar esse lance. Chegamos à marca de 25. Você ouviu o Leandro Lopes disparando o eletrônico da Brasil. Falta perigosa para o time da Ponte, quase em cima da linha. Está ali, 2 centímetros aquém dela. Lá vai o Thales. Pode ser a chance de ouro para Macaca em Bragança. Autorizada a batida do Thales. Pé esquerdo, colocou pelo alto, bateu na barreira. Passou na cara do gol. Quase o Juan Renato aproveita aí, Varel. Que boa batida na bola do Thales. O Thales colocou a bola com força, ela resvalou na barreira, tinha endereço, hein? Resvalou na barreira, ela passou na frente do gol, e aí o Juan Renato vinha de frente na bola, mas ela foi muito acima, mas é escanteio, pode chuveirar na área novamente, na área do Bragantino, e ele de novo na bola, Thales. Para cobrar escanteio para o time da Ponte, lá do lado esquerdo, ele está calibrando o pé esquerdo, os grandalhões na área do Braga, partiu Thales, levantou na boca do gol, subiu a zaga do Braga, tira de lá, afasta o perigo, puxa contra golpe o time de Bragança Paulista, com a bola aberta aqui pelo setor direito, chega Bruno Michel, só na bola rouba para o time da Ponte Preta, tentou fazer a finta ali para cima do contrário, chegou também o jogador do Bragantino, que era o Luiz Felipe, todo mundo brigando pela bola, é só arremesso manual para a equipe do Bragantino fazer a cobrança. A Cortag apresenta o cortador manual, os Mega 125. Ele corta pisos de até 1,25m com 15 milímetros de espessura. Cortador manual Mega 125, uma tonelada de emoção. Rádio Brasil. Você conferindo o jogo, a campeoníssima dá o recado aqui nas semifinais do troféu do interior. Aqui no campo de retaguarda, vem para cobrança a equipe do Bragantino. Arremesso manual batido pelo Everson, jogou atrás para Léo Realpe. O zagueiro recolhe a bola, vem trazendo pelo sistema defensivo João Veras à distância. À distância também o outro marcador do time da Ponte. Informação no ar. E aí, vamos, né, deixando o que reclama o Maurício Barbieri, é brincadeira, né? Ponte no ataque. Pro campo de ataque, como o Moisés tentou enviar na grande área para João Vera. Chega a zaga do Braga. Afasta, tira o perigo, sai jogando ali pelo setor direito. Depois chegou o Felipe Albuquerque. Aliás, quem estava no lance era o Thales, né? Cometendo uma falta sem necessidade, hein, Varel? Sem necessidade, recebeu o cartão amarelo. Ele evitou o contra-ataque, né? Já saía no ataque o Coelho, ele deu um carrinho ali, pegou o Coelho. Realmente, cartão amarelo, falta para cartão amarelo, o carrinho perigoso aí do Thales. E aí, como eu dizia, o que reclama o Maurício Barbieri também não é brincadeira. A gente reclama do treinador do Palmeiras, mas o Maurício Barbieri reclama demais. É verdade, no jogo de sexta-feira, por exemplo, foi um duelo. Você não sabia se a reclamação vinha mais de um banco ou mais do outro. E aqui vem outra vez o time de Bragança para o campo de ataque. A bola foi enfiada em direção a Ricardo Hiller. Chega Juan Renato, corta para o time da Macaca, mas a bola fica reboteada com o Bragantino aqui no meio de campo, tendo a partir na base da velocidade. Coelho girou a jogada do seu lado direito para Léo Real, deixou para o Natan, avança a jogada aqui do lado esquerdo, outra vez lá vem para o campo de ataque o Everson, rolou no meio para Pedrinho. Pedrinho tenta escapar da marcação do Dauan, ele recolhe, ganhou, agora vem João Veras botando pressão para cima dele, ele toca para Léo Realpe, quase o João Veras ganhou, mas deu melhor pro Braga, vem outra vez com o Natan, pro campo de ataque, pé esquerdo, levantou alto no meio da grande área, segura o pau, o juizão marcou um empurrão do atacante do Bragantino, Barel. Marcou falta de ataque do Bragantino para sorte da Ponte Preta, falta bem marcada. E vem mais alteração aí, mais dois jogadores do Bragantino em campo. Vai saindo o camisa número 19, o 19, o Krigor, autor do gol. Para a entrada do camisa número 25, Hiller. É isso? 22. Não, Hiller. Não, 22. 22, Leandrinho, exatamente. Camisa número 22, Leandrinho, entrando no lugar do Krigor, o autor do gol. E aí, saindo o camisa número 29, o Luan Cândido, para a entrada do número 9, Alejandro. Sai Luan Cândido, Lucas Evangelista, camisa número 8, desculpa. Lucas Evangelista, camisa número 8, entrando no lugar do camisa número 29, Luan Cândido. Aí, portanto, mais duas alterações, aliás, as últimas na equipe do Red Bull Bragantino. Trabalha aqui atrás o time da Ponte, vira a jogada através do setor direito, que agora o capitão Apodi, ele tocou para Bruno Michel passa em si, passou para em cima da bola, na marca dos 30, devolve para Juan Renato. Daniel Lessa, mais duas alterações aí no time de Bragança. É, o Maurício Barbieri tem a leitura correta do jogo, né? Ele mudou a equipe dele em termos de configuração tática. Importante no Bragantino agora são os volantes. Quem arma o time do Bragantino são os dois volantes, o Hiller e agora o Lucas Evangelista, que é muito bom jogador. Olha a Ponte. Pro campo de ataque, outra vez a bola foi espichada para a corrida do Bruno Michel, alcançou, levantou, afasta o zagueiro, devolve a bola pela linha lateral, arremesso manual para o time da Ponte fazer a cobrança. E aqui pelo setor direito, nas imediações do ataque do Bragantino, a Ponte tentando sufocar o Bragantino quando pode. Aqui vai ser feito a cobrança do arremesso lá para dentro da grande área, fica na expectativa o ataque da Ponte Preta, principalmente o João Veras lá dentro da grande área. É arremesso batido pelo Apodi, trabalhou com Michel, levantou na grande área, subiu o zagueiro do Braga, tira de lá, a bola volta, disputada aqui pelo meio campo com Juan Renato, ganhou pro time da Ponte, lançou pro Thales, virou pra Apodi, correu na direita, pé direito na bola em cima do zagueiro, mais um escanteio pra Macaca, Barel. Mais uma chegada do Apodi, o valente Apodi, corre demais. Ele chegou na linha de fundo ali, tentava o cruzamento, a bola pegou na zaga do Bragantino. E aí o zagueirão Juan Renato subindo, Luizão também subindo para a área. Escanteio da Ponte Preta, mais uma bola aí perigosa na área do Bragantino. escanteio pro time da Ponte fazer a cobrança. Lá vem o Thales, agora aqui do lado direito, ele vai fazer a batida com o pé esquerdo lá para dentro da grande área, autorizado o levantamento, a bola viajou alto no meio da área, subiu, a zaga do Braga tira de lá, a Ponte tenta devolver a bola outra vez para a grande área, pro João Venas, o zagueiro chegou, por acaso bateu na bola e ficou tranquila pro Júlio César. Vinícius Varel ficou tranquilo, e aí o ataque da Ponte Preta reclamava de um recuo, mas não foi, foi sem querer o toque do zagueiro do Red Bull Bragantino, o Júlio César pegou com as mãos e já vem o Red Bull Bragantino de novo. Com bola aberta aqui pelo setor esquerdo, olha ali, verdade que tem o Luiz Felipe, ele ajeitou pro meio, bateu pro gol, espalmou e o Corvinhas voltou no rebote, bola viajou na grande área, tira a defesa da macaca do jeito que dá, sobra a bola com a Ponte ainda ali pelo setor esquerdo, lá vem o Felipe Albuquerque, tem que tirar daí, botou no pé direito, mandou a bola alta no meio campo, aí o João Veras brigou com o zagueiro, ficou sentadão, jogador da Ponte, o Braga vem de novo com o Luiz Felipe, puxou pro meio, pé direito, bateu pro gol, Igor Vinhas, uma bela ponte do goleiro da macaca, Barel. Uma bela ponte do goleiro da Ponte. Igor Vinhas no chute do camisa número 34, Luiz Felipe. Luiz Felipe novamente batendo pro gol, batendo de forma perigosa. Dessa vez colocou uma rosca na bola. E aí Igor Vinhas foi muito bem, fez a ponte, aquela famosa ponte que sai bonita na foto, que o goleiro sai bonito na foto. Defesaça do goleirão da Ponte Preta, é posse de bola pro Red Bull Bragantino de novo, porque a Ponte não consegue ficar com a bola. Faltam 10 minutos para as 8 da noite. Atenção, torcedor, de olho na bola, Brasil marca para você conferir o tempo do jogo. 33,5 passados, é tempo do segundo tempo. A macaca vinha outra vez pro campo de ataque. João Veras tentou lançar pro Apodi lá dentro da grande área, não deu certo, e o camisa 2 da macaca desabou. Camisa número 15, Marcos Júnior. Marcos Júnior vai entrando no lugar do Apodi, camisa 22. Aí, Marcos Júnior é a nova atração no time da Ponte Preta pro lugar do Apodi. Aqui tem escanteio Braga, batida no primeiro pau, a bola em cima do Thales. Voltou, outro levantamento alto na grande área, a bola passa por todo mundo. Vai correndo atrás dela lá no setor esquerdo, Felipe Albuquerque. Lançou pro campo de ataque, mas lançou errado. Olha o Braga de novo, cruzamento na grande área. Chegou patinando, Hurtado, que sorte deu a Ponte, Barel. Sorte que o camisa número 27 patinou no gramado ali, não conseguiu chegar na bola. É só tiro de meta para a Ponte Preta, continua tudo igual no Nabi Abi Shedid. Apoiar a Ponte Preta é retribuir a confiança da população campineira em nós. Sicredi, patrocinador oficial da Ponte Preta, abra a sua conta. Rádio Brasil. Marcando para você de olho na bola o tempo do jogo. 37 minutos passados, é tempo do segundo tempo. Placar da semifinal do troféu do interior, toda visão, tudo igual. Bragantino 1, Ponte Preta 1. Rádio Brasil. a rádio da nossa gente. Mais um escanteio para a equipe do Braga fazer a cobrança aqui do lado esquerdo do gramado. Vem bola com perigo na área da Macaca. Desta vez não vai ser jogadinha ensaiada. Autorizada a cobrança. Os grandalhões estão lá. Os do Braga encarando os da Ponte, que obviamente encaram os do Bragantino. Partiu a cobrança. Bola viajou na entrada da grande área. A zaga da Ponte com o Dauan afasta o perigo. A bola voltou outra vez aqui pelo setor direito. Tentativa do Bruno Michel fazer lançamento lá à frente. Ele bateu em cima do jogador do Bragantino. É mais um arremesso manual para o time da Ponte fazer a cobrança. 37, Daniel Lessa. E essa troca da Ponte, Marco Júnior no lugar do Apodi. Apodi cansou, né? E aí é o seguinte, é sempre mais do mesmo, né? Pô, coloca o lateral esquerdo, o Jean Carlos lá na esquerda. Traz o Felipe Albuquerque aqui para a direita. Colocou um centroavante no lugar do outro. O centroavante não pega na bola. Não pega na bola porque o Bragantino tem quatro homens no meio campo. Alugou o meio campo da Ponte e a Ponte não vê a cor da bola. A Ponte só agride o Bragantino quando acerta um chutão para frente. E no mano a mano, ou o Moisés ou o Bruno Michel ganham. Só assim que a Ponte chega. A bola não passa mais no meio campo da Ponte. A Ponte chegou ao empate porque passou a ter mais posse de bola. Aí ela empata o jogo e ela abre mão da posse de bola. Bragantino coloca quatro homens no meio campo, os volantes estão armando o jogo, partiu para cima da Ponte, chega toda hora finalizando no gol do Igor Vinhas, e a Ponte não vê a cor da bola, porque o treinador leu o jogo errado. A Ponte pode ganhar? Pode ganhar, mas se achar uma bola parada, ou se achar num chutão, numa jogada individual do Moisés ou do Bruno Michel, para chegar essa bola em condição de finalização. Do contrário, vai tomar o gol do Bragantino daqui a pouco. Daniel Lessa, o catedrático, falou você por dentro do jogo. E o Dauan ali tá mancando barbaridade. Pro campo de ataque, lá vem outra vez a Ponte. Chega a zaga do Bragantino, faz o corte. Ficou reclamando de falta que não aconteceu. O Braga se enrola para sair com a bola ali pelo setor direito. Melhor pra Ponte. Locatelli tem a posse dela. Ele domina, pode virar ali pro Felipe Albuquerque. Mas o Locatelli faz um rodopio danado. Virou a jogada aqui pro meio. Lá vem o Bruno Michel. Passou pelo primeiro. Opa! O juizão até considerava vantagem, mas ele tomou uma, tomou outra, a juizão teve que marcar, o meu caro Vinícius Barel. Exatamente, quando ele tirou dos dois jogadores do Bragantino, ele já havia recebido a falta no primeiro corte, e aí o juiz deu vantagem, e aí na segunda tomou a falta de novo, e aí falta bem marcada em cima do camisa número 90, Bruno Michel. Lembrando que o Luiz Felipe, no lance com o Dauan, tomou o cartão amarelo. Camisa número 34 do Bragantino recebe o cartão amarelo. Aí, mais um cartão. Cartãozinho amarelo para a equipe do Red Bull Bragantino, para o 34, Luiz Felipe. E aqui é falta perigosa para o time da Macaca fazer a cobrança. É distante? Sim, mas leva perigo. E o Dauan está preparando o canhão dele. Três homens do Bragantino estão na barreira, vai chegando ali o quarto elemento. O Júlio César fala, pode deixar meio aberto, três está bom demais. O time da Ponte se organiza para fazer a cobrança. Vamos observar, você já ouviu o toque de 40. Partiu da Dauan, pé direito, disparou para o gol, teve desvio, pega Júlio César. Atento o goleirão do Bragantino. Atento mais uma vez o Júlio César na batida do Dauan, batida forte pro gol, ela resvalou ainda no Bruno Michel e aí quase enganou o goleirão, mas estava esperto na bola, encaixou a bola muito bem. E aí mais um cartão amarelo no jogo para João Veras na saída de jogo do Bragantino. João Veras fez a falta e recebeu cartão amarelo também, o camisa 45 da Macaca. Tá aí, portanto, mais um amarelado na Macaca. E atenção, torcedor, 7 da noite, 58 minutos. De olho na bola, Brasil marca para você conferir o tempo do jogo. 41,5 passados é tempo do segundo tempo. Placar do Campeonato Paulista, semifinal do Troféu do Interior. Por enquanto, estamos indo para os pênaltis. Bragantino 1, Ponte Preta também 1, Elias Areles. Daqui a pouco, às 20 horas e 30 minutos, tem São Paulo e Mirassol no estádio do Morumbi. É bom te fazer companhia, onde quer que você esteja, ligado no AM 1270. você que está aí no radinho, muito obrigado pela companhia. Você está na internet, ouvindo pelos aplicativos, pelo site, pelo Facebook. Muito obrigado também. Nós vamos juntos também no esportemultimídia.com.br. Falta para o Red Bull Bragantino fazer a cobrança aqui do lado esquerdo. Passamos de 42. Barreira da Ponte tem dois jogadores protegendo um canto lá do goleiro Igor Vinhas. Vai ser autorizada a cobrança da equipe de Bragança Paulista. É lance perigoso. Lá vem bola, todo mundo lá atento da grande área. Partiu o levantamento no segundo pau. A bola foi escorada, ainda está viva. Jogador do Bragantino caiu de costas dentro da grande área. Melhor para a Ponte, que puxa contra golpe. Lá vem o Bruno Michel. Fez a abertura para correr no Thales. Se mandou na base da velocidade para o campo de ataque. Tem jogador livre, Thales. Ô Thales, tocar bola de vez em quando é bom, hein, Vinícius Barel? Thales tinha duas opções, tanto o Moisés como o João Veras estavam ali em melhor posição para que o Thales pudesse fazer um toque no contra-ataque. Tinham três jogadores da Ponte Preta contra apenas dois jogadores do Bragantino, e aí ele decidiu levar a bola e bater de canhota. Bateu muito alta, ela passou muito acima do gol do Júlio César. Lembrando que Bruno Michel recebeu cartão amarelo porque deu um carrinho ali no camisa número 34, Luiz Felipe. Então, também amarelado, camisa número 90, Bruno Michel. Colégio Crescer, aliando tecnologia e educação, ensino híbrido de qualidade, seguindo todos os protocolos sanitários. Rádio Brasil. Tiro de meta agora para o time da Ponte fazer a cobrança. Lá vem o Igor Vinhas, vai fazer o lançamento lá para frente. Estamos quase nos 44, Daniel Lessa. Será que vamos para pênaltis intermináveis novamente? Pois é, né? A possibilidade é muito grande, o Bragantino é melhor, mas não consegue concluir a jogada. Há uma dificuldade muito grande na hora de definir a jogada das duas equipes, né? A escolha sempre errada. O Thales agora e o Bragantino também. Mas ainda a Ponte vai sofrer até o final do jogo com essa pressão da equipe do Bragantino. Daniel Lessa, o catedrático, falando, você por dentro do jogo. O cortador manual Mega 125 da Cortag chegou para revolucionar o mercado de cortadores de pisos e porcelanatos. Guias mais robustas, maior estabilidade e cortes mais precisos. Acesse o site cortag.com.br. A rádio da nossa gente. O Bragantino de novo com bola aberta ali pelo setor esquerdo. A finta deu certo, mas aí ele pensou que a bola tinha batido no jogador da Ponte, mas não bateu, seu Coelho. É tiro de meta para o time da Ponte Preta fazer a cobrança com o goleiro Igor Vinhas. Vamos chegar já já na marca de 45. Tempo regulamentar, mas claro, acréscimos aí nessa etapa complementar que ainda não foi sinalizado ou está sendo sinalizado agora, hein, Barel? Mais cinco minutos. Mais cinco, portanto, vamos a 50. Já repôs do Igor Vinhas, a bola viajou aqui para a linha intermediária. Tenta o time da Ponte, vem outra vez trabalhando ali com Thales. Thales volta a bola no campo de retaguarda, mais uma vez para Juan Renato. Agora capitão do time da Ponte Preta, ele devolve a bola para o goleiro Igor Vinhas, que toca de novo para Juan Renato. Trabalha aqui na esquerda, campo de retaguarda, faz o lançamento à frente para a penetração do João Veras. Partiu para cima do jogador do Bragantino. Chega Léo Realpe, afasta a bola pela linha lateral. Arremesso para o time da Ponte fazer a cobrança lá pelo setor esquerdo. Tá ali perto da bola o Moisés, mas ele quer deixar para alguém, no caso Felipe Albuquerque, fazer a cobrança. Felipe Albuquerque vem lentamente, devagarinho. Cortou ali, depois fez a cobrança do arremesso, lançou para João Veras na grande área, tentou a fim do zagueiro, tirou, bateu na virada pro gol, mas não valia nada. Mas foi um belo gol, hein, Vinícius Barel? O gol do Moisés foi um belo gol, mas antes, no estourão da zaga do Bragantino, a bola tinha relado ali na mão do João Veras. Nas mãos do João Veras, ele estava com as mãos abertas ali, realmente, no estourão da zaga do Bragantino, pegou ali no braço direito do João Veras, e aí ela sobrou para o Moisés. Moisés concluiu de forma muito bonita, a bola entrou na gaveta, mas não valeu, não valia mais nada, infelizmente para a Ponte Preta e felizmente para o Bragantino. Só tem um detalhe: a bola bateu também, antes de bater na mão do João Veras, bateu também na mão do jogador do Bragantino, hein, Daniel Lessa? Pois é, né? Eu também observei isso. O VAR fez vista grossa agora, hein, Maurício? Pois é, porque claramente, antes da finalização, bola chegar no João Veras, ela tinha batido na mão do jogador do Bragantino. Arbitragem segue o jogo. Aqui pro campo de ataque vem o Braga. Outra vez o Léo Real que vira a jogada ali pelo setor direito. A bola foi devolvida na zaga. Levanta a cabeça, Natan domina com absoluta tranquilidade. Ante a marcação do João Veras, faz o rodopio. Sai ali de dentro do círculo central. Aí ele volta, toca a bola. Outra vez aqui na linha intermediária. Lá vem o Everson, tá cercado pelo João Veras. Faz o rodopio em cima do marcador. O time do Bragantino vem se mandando pro campo de ataque. Lá vem lançamento, bola aberta aqui do lado esquerdo. Lá vem outra vez o time de Bragança. Olha, outra bola na mão que o juizão não marcou. Agora deu vantagem para o time da Ponte Preta, que sai jogando aqui pelo setor direito, junto à linha lateral do gramado. Melhor para o Bragantino. Roubou, vem de novo, trabalhando a bola pela meia. Já passamos de 47 e 40. Bola viajou alto no meio da grande área. E aí, Gorvinhas foi. Quase que o Hurtado engana o goleirão da Ponte. Hurtado cruzou para a área e aí o Luizão não pegou na bola, deixou ali a bola passar, enganando o próprio goleiro Igor Vinhas, que pulou na bola, mas pra sorte da Ponte Preta, ela não estava na direção do gol, só tiro de meta para a Macaca. Parecia que o Luizão estava pregado no gramado. Use o Pix no aplicativo do Sicredi. É simples, rápido e seguro e também facilita a sua rotina de pagamentos e recebimentos. Disponível 24 horas por dia, 7 dias por semana. Rádio Brasil. Joga a bola do time da Ponte, Luizão virou aqui na direita, lançamento para o campo de ataque. A bola foi aberta lá para o Bruno Michel, ganhou do zagueiro. Vem com ela dominada. João Veras cortou, Bruno Michel trouxe para o meio, vai bater dali para o gol. Pega Júlio César e quase sobra pro Veras, Barel. Trouxe da ponta direita, levando com a perna esquerda. O Bruno Michel foi levando, levou ainda na finta mais um jogador, mais um zagueiro do Bragantino. E aí bateu firme, bateu forte. Bem colocado novamente o goleirão do Bragantino. Tem goleiro ali, Júlio César pegou muito bem a bola e já saiu jogando. Continua tudo igual. E vem Bragantino outra vez aqui para o campo de ataque. Bota a pressão, passamos de 49 minutos, final de jogo em Bragança. Quando foi feita a inversão lá para o lado direito, ninguém do Bragantino. Arremesso manual para o time da Ponte Preta fazer a cobrança. Confira nas redes sociais da Cortag o lançamento que vai revolucionar o mercado de cortadores de pisos e porcelanatos. Cortador manual Mega 125, uma tonelada de inovação. AM1270. Esse é o som da Brasil para você. A Ponte tenta ainda vir pro campo de ataque, mas aconteceu mais uma falta. Jogo parado. Pegaram o Thales Barel. Pegaram o canhoto do time da Ponte Preta, o Thales. Quando ele tentava ali sair no meio de quatro jogadores do Bragantino, falta bem marcada. Quando vai conferindo o seu relógio, Salim Fendi Chaves. Não há tempo para mais nada. De jogo, Nonabia Bichedi. Ninguém ganhou, ninguém perdeu. Krigor marcou aos 3 minutos do primeiro tempo para o Red Bull Bragantino. Paulo Sérgio empatou aos 8 minutos ali para a equipe da Ponte Preta. E vamos conhecer o finalista na cobrança de penalidades máximas. Mas a partir de agora, Elias Aredes já está no ar com o nosso apito final. Mas na Brasil, ele ainda dá o que falar. Vem aí, apito final. A repercussão de mais uma rodada do futebol. Oferecimento: Shimozono Loterias. A sorte sempre ao seu lado. Apresentação, Elias Aredes. 1-1 no placar, nos 90 minutos. Red Bull Bragantino e Ponte Preta. Resultado coerente, Daniel Lessa. Resultado justo. A Ponte brigou muito, a Ponte lutou muito. Apesar de eu discordar aqui de algumas alterações e da maneira como o time se comportou depois que fez o gol, poderia ter sofrido bem menos. A Ponte ainda assim criou oportunidades no contra-ataque e poderia ter matado o jogo, assim como o Bragantino também criou. Foi um bom jogo, o empate premia o espírito de competição que a Ponte teve durante a partida, lutou, brigou muito e foi premiada com o empate. É, o intervalo comercial vem aí, nós vamos fazer o intervalo comercial e depois voltamos para a disputa de pênaltis entre Red Bull, Bragantino e Ponte Preta. Fique aí, a gente volta já já. Rádio Brasil. A Cortag apresenta o cortador manual Mega 125. Para cortes de pisos cerâmicos e porcelanatos, com até 15 milímetros de espessura e até 1,25 centímetros de comprimento. Força de separação de 1 tonelada, mais conforto e menos esforço. Retorno para a posição de riscar com apenas um toque, aumentando a produtividade. Guias mais robustas, mais estabilidade e cortes mais precisos. Cortador manual Mega 125. Uma tonelada de inovação. Cortag, líder nacional de cortadores para pisos cerâmicos e porcelanatos. Educar para a vida. É nisso que o Colégio Crescer acredita. À frente do seu tempo, o Crescer aproximou o futuro da sala de aula, promovendo possibilidades e conquistas. Da educação infantil ao ensino médio, o Colégio Crescer vem inspirando alunos com uma educação de valores e princípios cristãos, formando cidadãos conscientes e comprometidos. Venha conhecer a escola que é referência em educação na cidade de Campinas. 3269-3279. 3269-3279. Colégio Crescer, uma escola para todos. Todos os tempos. É hora de se abrir para novos horizontes. Somos o Sicredi, uma instituição financeira cooperativa que abre novas possibilidades para você cuidar do seu dinheiro de um jeito mais sustentável. Há mais de 117 anos, abrimos espaços para cultivar relações mais próximas e humanas com nossos associados. Temos proximidade física e digital. Vamos crescer juntos? Abra sua conta. Sicredi. Gente que coopera, cresce. Chimozono Loterias, a sorte sempre a seu lado. Com 3 endereços em Campinas. No Chimozono, você pode pagar suas contas de luz, água e telefone com a maior tranquilidade. Estacionamento muito fácil, garantindo comodidade para suas compras no Chimozono Supermercados. Chimozono Loterias e Supermercados, a parceria que deu certo. Chimozono Loterias, a sorte sempre a seu lado. 8:08 desta noite do dia 16 de maio de 2021. Rádio Brasil. Aqui dentro do apito final para Red Bull Bragantino 1, Ponte Preta também 1. Vamos para as cobranças de pênaltis. A bola é com você, Maurício Camargo. Você que já está... Voltamos mais, cobrança de pênaltis em Bragança Paulista. O árbitro vai conversando ali com os capitães, no caso Júlio César do lado do Bragantino e o Juan Renato agora pelo lado da Ponte Preta. O Igor Vinhas, como goleiro da Ponte, também participa ali da conversa. Aquelas orientações tradicionais para os goleiros, para a rapaziada, e vai ser tirado ali o tos para saber quem cobra primeiro. O lado já está praticamente ali determinado, é aquela conversa final. Bom, moeda subiu, não foi determinado o lado ainda, agora vai ser escolhido o lado. Subiu pela primeira, vai subir pela segunda vez a moedinha. Agora para descobrir quem começa cobrando e quem começa defendendo. Subiu ali, está tudo certo, a cobrança vai ser do lado direito. O Júlio César me parece que vai para defender o primeiro. E o time da Ponte seria o primeiro a fazer a cobrança, né? Pelo menos o Júlio César já está se encaminhando lá para o centro do gol, não é, Vinícius Barel? Exatamente, Júlio César, goleirão do Bragantino, indo para o centro do gol aí para tentar defender a primeira cobrança realizada pela Ponte Preta. Muito bem. Vamos lá para as cobranças alternadas. Tauan. Deve ser o primeiro cobrador da equipe da Ponte Preta. Dauan deve ser aí, portanto, o primeiro cobrador de pênalti para o time da Ponte Preta em Bragança Paulista. Repito, para você que está só ouvindo, imagine o gol à direita do seu rádio, é ali que vai ser feita a cobrança de penalidades máximas. Vamos aguardar. Júlio César também é pegador de pênalti, hein? Tem um bom histórico, goleiro do Red Bull Bragantino. Ele contra Dauan. O árbitro está ali conversando com alguém, anda para lá, anda para cá. O Maurício. Pois não, Daniel Lessa. Seria errado dizer que o Júlio César já está careca de passar por momentos assim? Ele está careca de passar por todos os momentos do futebol. É, seu Daniel Lessa, que também não perde uma. Agora eu só queria descobrir o que, que o seu Salim está esperando. Porque está tudo definido, só que ele está ali com a bola na mão para que nós iniciemos a cobrança das penalidades máximas em Bragança Paulista. Pois não. Salim está esperando a venda fechar. Ah, tá. É, lojinha fechar. A lojinha do seu Salim. Sempre tem uma, né? Pois é, sempre tem. Loja do Salim é o que mais tem por aí, amigo. Eu deduzo que ele está conversando com o VAR, ou o VAR está conversando com ele. Eu só não sei qual seria esse assunto, né? Tão interessante para o pessoal ficar começando agora, antes da cobrança de penalidades máximas. Agora ele ali, ó, ele está com a bola para entregar para o Dauan, mas não entrega. Ele ainda está ouvindo alguém falar no ouvido dele. Tá difícil captar o que o... Seu José Cláudio Rocha Filho, que é o titular do VAR, estaria conversando com o seu Salim Fendi Chaves nessa altura do campeonato, né? Enquanto isso, o tempo vai passando. Os jogadores têm que se aquecer ali até para fazer a cobrança de penalidades máximas. O que poderia, né, Taco? O que poderia estar impedindo o começo das cobranças de pênalti? Pois não, Léo. Chegou a informação. Seria uma calibragem do posicionamento das câmeras do VAR para iniciar a cobrança de penalidades máximas. Ah, muito bem. Então as câmeras estão sendo calibradas, né, para que o VAR possa verificar, inclusive a questão da movimentação do goleiro sobre a linha. E é um detalhe importante. Provavelmente não tinha uma câmera ali preparada para isso. É. Vou dar um exemplo, né? Internacional e Vasco da Gama no Campeonato Brasileiro, por conta de uma câmera que não estava calibrada, deu toda aquela polêmica, né? É verdade, vamos ver se tudo está certo. Agora o pessoal, olha lá, o pessoal da televisão ali, para ver se dá tudo certo ali, posicionamento sendo feito, olha lá, a câmera foi colocada num lugar correto. Exatamente em cima da linha para não ter dúvidas. Realmente era uma câmera que não estava sendo utilizada naquele local durante o jogo. Então agora está certo, não tem sombra, não tem problema. A câmera está em cima da linha para tirar. Está em cima da linha, modo de dizer, né? Não embaixo do gol, mas aqui junto do pau de escanteio. Agora vão começar as cobranças de pênalti em Bragança Paulista. A primeira é do time da Ponte Preta. A primeira é do Dauan. No meio do gol, Júlio César. Vai ser autorizada a cobrança pelo senhor Salim Fendi Chaves. Mas ainda não é já. Aí o Dauan vai lá para a bola, olha bem para ela. Aí o Salim volta, confere que está tudo no lugar, está tudo absolutamente certo. São 8 da noite, mais 17 minutos. Autorizada a cobrança. Partiu Dauan para a bola, pé direito, com fé no pé, bateu, é gol! Na batalha! Gol do Dauan com a camisa número 5. Cobrou de novo, mesmo estilo do meio de semana, mas com categoria. Amarelo. Com categoria, o Dauan deu aquela sambadinha, esperou a definição do goleiro Júlio César, que caiu no mesmo canto. Foi bem o goleirão, mas não conseguiu pegar, bateu com muita categoria realmente o Dauan. 1-0 para a Ponte Preta. 1-0, a Ponte sai na frente. Agora a cobrança é do Red Bull Bragantino com Lucas Evangelista, o camisa número 8. Ele entrou há pouco, né? Ele que normalmente até é titular nessa equipe principal. A distância é curta, pé esquerdo para o Evangelista, autorizada a cobrança. Partiu o jogador do Bragantino para a bola e é gol do Braga. Tudo igual, 1-1, Barel. 1-1, bateu muito bem de canhota lá na gaveta, no canto direito. Igor Vinhas foi para o mesmo canto, mas ficou muito abaixo. Não tinha como pegar essa bola, pênalti muito bem cobrado. 1-1, tudo igual. Segunda cobrança, agora do time da Ponte Preta. Vai se encaminhando outra vez lá o Júlio César e vem João Veras para fazer a cobrança do segundo pênalti para o time da Ponte Preta. Ajeitando também ali com carinho, encarou o Júlio César. Lá vem João Veras, toma distância. Vem aqui um passo fora da grande área. Aliás, um pé dentro e um pé fora da área. Autorizada a cobrança. Partiu João Veras com fé no pé, paradinha e é gol! João Veras! Que categoria, hein, Varel? João Veras na cavadinha. Uma cavadinha sem força, ela não foi alta. Um toquezinho de classe realmente do João Veras. Só deslocou o goleirão Júlio César, que foi para o canto direito. E a bola morreu no meio do gol. 2-1, Ponte Preta. Mais categoria do que juízo. Com certeza. Ainda bem que a categoria superou o juízo. Lá vem Pedrinho, segundo pênalti da equipe do Bragantino, autorizada a cobrança. Ele vai de pé direito também para a bola. Partiu na batida e Igor Vinhas defende o goleirão da Macaca, Barel. Caiu para o canto esquerdo Igor Vinhas e aí bateu. Bateu até forte, mas a meia altura o Pedrinho. Uma defesaça do goleiro Igor Vinhas, que já tinha passado da bola, depois ele levantou a mão direita e pegou a bola. Defesaça, continua 2-1 para a Ponte Preta. Vamos lá para a terceira cobrança do time da Ponte Preta. Lá vai ajeitando o Bruno Michel. Para ele é pé esquerdo na bola. Júlio César está lá no meio do gol. Vai ser autorizada a cobrança do terceiro pênalti para o time da Macaca. Bruno Michel, fé no pé e é gol da Macaca. Bola para um lado, goleiro para o outro. Bruno Michel colocou no canto direito do gol. Júlio César foi para o canto esquerdo. 3-1, Macaca. 3-1, a Macaca está na frente. O Red Bull Bragantino vai agora para a sua terceira cobrança. Vamos ver ali quem vai se encaminhar para fazer essa terceira cobrança da equipe do Red Bull Bragantino, que já desperdiçou um na defesa do goleiro Igor Vinhas, do time da Macaca. Lá vem cobrança do Red Bull Bragantino para a batida do Hitler, me parece ali. Partiu para a bola na batida para o gol do Bragantino. Gol do Hurtado, camisa 27, com categoria e força, Barel. Categoria e força no meio do gol, bem forte a cobrança. Igor Vinhas pulou para o canto esquerdo, mas não tinha como pegar essa bola, já que se adiantou o goleiro para o canto esquerdo. Continua, aliás, 3-2 para a Ponte Preta, gol do Hurtado. Agora a quarta cobrança do time da Ponte Preta, Thales. Pegou a bola ali com muito carinho, ajeita na marca da Cal. Juizão conferiu, tá tudo certo. Pé esquerdo para o Thales, a distância não é longa. Autorizada a cobrança, partiu Thales. Com fé no pé, bateu, espalma Júlio César. Salva também a equipe do Bragantino. Bateu mal o camisa número 98, Thales. Ele que tinha entrado bem no jogo, bateu muito mal o pênalti. Ela foi fraca, meia altura no canto direito. Foi bem o Júlio César, pegou essa bola. 3-2, Ponte Preta. 3-2 ainda para o time da Ponte. Quarta cobrança, agora para a equipe do Bragantino. Lá vem bola outra vez para o Igor Vinhas tentar se virar lá atrás. Lá vem batida do time de Bragança Paulista. Lá vai Coelho com a camisa 28, com o pé direito para a bola. Igor Vinhas vai falar para cá, lá vem Coelho, bateu para fora! Tá faltando linguiça aí, hein, Coelho? E aí, Valéu? Faltou linguiça pro Coelho, olha, bateu. Sabe a cobrança do Roberto Baggio? Foi idêntica. bateu ali no canto, no canto superior direito, e ela foi muito alta, realmente. 3-2 Ponte Preta, continua tudo igual. Continua tudo igual, a última cobrança do time da Ponte Preta. Se a Ponte marcar, acabou. Vinícius Locatelli, camisa número 8, para fazer a batida de pênalti para o time da Ponte Preta. Se perder, ainda dá chance do Bragantino empatar. Vinícius Locatelli, pé direito, vem aqui para fora da grande área. Com fé no pé, Locatelli. Autorizada a cobrança, partiu, pé direito, bateu e é gol! Locatelli, sem chance para Júlio César, a Ponte está na decisão do troféu do interior, Vinícius Varel. Meu xará Vinícius, Vinícius Locatelli bateu de perna direita no canto esquerdo do Júlio César. Júlio César caiu pro outro lado, bola para um lado, goleiro pro outro, fez o gol da Ponte Preta, o gol da classificação para a final do troféu do interior, Vinícius Locatelli. É, garantindo mais uma alegria de pênalti aí pro time da Ponte. Ainda tem, meu caro Elias Aretes, que a sequência não foi tão grande. É, senão a gente ficar aqui até o amanhecer, ficar esperando o Dunga Santos chegar, né? Aí não dá, né? Grande festa da torcida da Ponte Preta, que vence o jogo! Vence o jogo na disputa por pênaltis 4-2. Agora espera Novo Horizontino ou Ituano, que jogam nesta segunda-feira, para saber quem vai decidir a competição com a Macaca. A final será na quinta-feira. E lógico, você vai acompanhar tudo aqui na Rádio Brasil AM 1270. E vamos para o Craque Brasil. Vamos escolher o Craque Brasil. Qual a sua escolha, Lessa? Bom, dois jogadores que se destacaram contra o Botafogo hoje se destacaram mais uma vez. Mas eu vou inverter um pouco a ordem e mudar o Craque Brasil. Para mim, hoje, o Craque Brasil é o goleiro da Ponte, o Igor Vinhas. Apesar do primeiro gol, alguém querer colocar um tipo de falha a ele, não acredito, não penso dessa maneira, durante o jogo teve uma atuação bastante segura e na decisão de pênaltis acabou defendendo uma penalidade e tendo a sorte do Coelho jogar para fora. Igor Vinhas, para mim, acaba sendo o craque Brasil. E vamos para as avaliações. A nota do jogo, Lessa? Foi um bom jogo, jogo movimentado, gostei do jogo, com alternativas, nota 5,5 para a partida. Maurício? Meia dúzia. Barel? Meia dúzia para o jogo também. Meia dúzia. Eu dei nota 5. Nota da Ponte, Lessa? Foi um time que brigou, foi um time que lutou, competiu. Pode até ser inferior tecnicamente e até fisicamente ao seu adversário. Mas não deixou de brigar, não deixou de lutar e não deixou de acreditar. E por isso mesmo ela tem uma nota hoje melhor do que na última partida. Nota 6 para a Ponte. Nota 6. Maurício? 6,5 pela luta e pela sorte. Barel? 6,5 também. Eu dou 5,5 para a Ponte. Nota do Red Bull Bragantino, Lessa. Tecnicamente é um time bom, apesar de ser uma equipe totalmente alternativa. Fisicamente, principalmente no primeiro tempo, se impôs no jogo. Agora, o Bragantino não levou o campeonato, o torneio do interior, com a seriedade que o campeonato precisa, né? Ele entrou hoje para jogar, para cumprir aí o regulamento, achou que poderia ganhar o jogo a qualquer momento e não foi assim. No segundo tempo, depois que tomou o gol de empate, melhorou de novo pelas alterações do seu treinador. Mas dizer que esse time jogou tudo que pode é mentira. O Bragantino jogou abaixo do que pode. E até por não levar muito a sério esse campeonato, hoje leva uma nota 5,5. Maurício? 5,5. Barel? 5,5 também. 5,5. Eu vou dar 5,5 também, tá de bom tamanho. Vocês dois fiquem aí que a gente vai discutir uma coisa aqui rapidinha depois do intervalo comercial. Tô falando vocês dois, é o Maurício e o Barel. O intervalo comercial vem aí, a gente volta já já com muito mais repercussão da classificação da Ponte Preta para a final do torneio do interior contra Novo Horizontino, 8 anos. Fica a sua escolha, a gente volta já já. CYK 678 CYG 857. A rádio da nossa gente. Rádio Brasil Campinas. Rádio Brasil. Chimozono Loterias, a sorte sempre ao seu lado, com 3 endereços em Campinas. No Chimozono, você pode pagar suas contas de luz, água e telefone com a maior tranquilidade. Estacionamento muito fácil, garantindo comodidade para suas compras no Chimozono Supermercados. Chimozono Loterias e Supermercados, a parceria que deu certo. Chimozono Loterias, a sorte sempre a seu lado. Horas e 30 minutos deste dia 16 de maio de 2021. AM 1270. Apresentação Elias Aredes. Classificação da Ponte Preta para a final do torneio do interior. Vai esperar agora a definição do adversário entre Novo Horizontino e Ituano, mas já é certo que a final será na quinta-feira. Na quinta-feira ocorrerá a decisão do torneio do interior. Provavelmente, tem que ver a somatória dos pontos, mas se for contra o Novo Horizontino, certamente em Novo Horizonte. Lessa, essa classificação fortalece o Fábio Moreno? Ah, eu acho que não é questão de fortalecer o treinador, né? Até porque cada um tem uma avaliação. A minha avaliação é que o trabalho dele hoje não foi um trabalho bom. O treinador da Ponte não fez a diferença no jogo. Ponto. Essa é a minha opinião. Então eu acho que a classificação não fortalece ele. Agora, a classificação fortalece alguns atletas, né? O Igor Vinhas, que foi bem. O Dauan, que para mim fez uma boa partida. O Camilo, que foi muito importante enquanto esteve em campo. Eu não teria tirado o Camilo naquele momento. Eu esperaria mais uns 10 minutos aí para colocar, para tirar o Camilo e fazer outra alteração. Esse Bruno Michel está ganhando corpo, ganhando chances e aproveitando nesse time da Ponte. O João Veras pouco produziu, mas eu acho que valoriza mais o elenco do que propriamente o trabalho do treinador. Barel, a sua visão sobre isso? Olha, eu acredito que a Ponte Preta tem entrado desatento no jogo, né?